Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, todos os meus segredos estão na Incognito Window. Aqui é o Marco Gomes e coragem contagia. Salve, pessoal. Aqui é o Cardoso mandando um abração pros meninos, pras meninas e pra você também, Baraque. Aqui é o Blue Hand e eu não tenho segredo nenhum. Aqui é o Caio Gomes e... vocês ouviram esse barulho aí? Alguma coisa na linha? Sei lá. Aqui é o Azaghal. Putz, Caio Gomes de novo, não. Pronto, Caio Gomes. Eu não tinha hater, agora... A gente profecia. Muito bem, nerds, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre o mundo da espionagem digital, sobre WikiLeaks, sobre Julian Assange, sobre Bradley Manning, sobre Edward Snowden e sobre a NSA, que está escutando esse Nerdcast agora. Um abraço. Um abraço para os jornalistas da NSA. Será que eles conseguem desipar o que o Blue Hand fala? É, verdade, isso é um desafio. Tem um programa especial para isso, já lá, posso apostar. Vamos para o primeiro. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Caneladas do Nerdcast! Vamos! E, Azaghal, nós temos um recado dos nossos amigos da Ubisoft. Eles estão lembrando a todos os nerds que está à venda Splinter Cell Blacklist. Olha aí. Se você não viu o Nerd Player desta semana, diz muito engraçado, com o jovem nerd jogando com Sam Fisher! Muito bom, um jogo com 80% de conteúdo a mais comparado ao Splinter Cell Conviction, que foi o último jogo. Tem multiplayer com vários jogadores, tem multiplayer de co-op pra você fazer as missões junto com seus amigos. Você também pode fazer várias missões do multiplayer sozinho se você não tiver nenhum amigo. E a campanha muito maneira com o Sam Fisher combatendo a Blacklist, grande grupo de terroristas que vai enfrentar o... A Blacklist? A Blacklist é o nome da grande operação terrorista para foder a vida dos Estados Unidos. E sabe quem é o vilão do jogo? Lembra daquele carinha que fazia o marido da Chloe no 24 Horas? O careca lembro, de... Lembro. Então, eles pegaram o cara, digitalizaram o cara todo, e ele é o vilão da parada, é muito maneiro. Maneiro. O cara que dá muito certo. Jogo muito maneiro, gadgets pra tudo quanto é lado. Sam Fisher, você já conhece o cara que anda no escuro com luzinha verde e ninguém vê. Não deixa de comprar, tem link aí pra você comprar hoje o seu Splinter Cell Blacklist da Ubisoft, muito bom. Check it. E agora nós temos um recado para os amantes da escuderia Ferrari, Azaghal. Quem não é? Quem não é? Quem, Jesus? Não é amante afinal, da Ferrari. Afinal, agora eu posso dizer, a Ferrari é a Ferrari. Sim. Aí você pode dar um adjetivo com o mesmo nome. Mas olha só, trata-se do concurso cultural Forza Santander Tribute de Scuderia Ferrari. Olha aí, Santander de volta. Exato. Significa que deu certo. Muito bom. Sim, olha só, eles estão, né, fazendo um tributo à Scuderia Ferrari. Certo. A mecânica é dividida em 4 canais das redes sociais, acá por onde você pode criar a sua homenagem à Scuderia Ferrari, que são o YouTube, ou seja, você pode fazer um vídeo, ou você pode fazer uma foto, uma imagem e mandar pela fanpage do Facebook, Twitter ou Instagram. Ok. É isso mesmo. Perfeito. É o que tá bombando. E o que você ganha com isso, Azaghal? Isso que mais me interessa. Primeiro prêmio é simplesmente uma viagem para Abu Dhabi com a escuderia Ferrari. Tá de brincadeira, cara. Você não só viaja, o que já é ok, mas você viaja pra Abu Dhabi, que deve ser maneiro pra caraca. Um luxo. E você ainda vai com a Ferrari. Exatamente, muito bom. Caraca, cara, que maneiro. Que maneiro. Muito maneiro, né? E aí o segundo prêmio é uma luva autografada pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Terceiro, uma bota autografada pelo seu piloto favorito da escuderia Ferrari. Um par, bom. Um par de botas ou uma bota só? Par, né? Deve ser. Não sei. Um par, né, cara? Ah, isso é muito bom. Vale a pena essa viagem pra duas pessoas, lembrando. Olha, duas pessoas? Óbvio. Com direito a acompanhante. Você vai com acompanhante, óbvio, pra... Não sei. Pra Abu Dhabi. Maneiríssimo. Maneiríssimo, certo? Puta, tô na pilha de ir, hein? Não deixe de participar, você que é fã de Fórmula 1, fã da escuderia Ferrari. Tem o link deles na campanha direto, você pode ir no youtube.com.br/Fórmula Santander ou no facebook.com/Fórmula Santander. Tem todo o regulamento, tudo que você precisa saber pra participar, mas é fácil e você sabe que só pela vontade de participar você já tá na frente de um monte de gente. Exato. Se você mandar bem, cara, olha aí, eu quero ver um nerd lá em Abu Dhabi. Porra. Né? Com a camisa da Nerd Store. Fazendo joinha lá. Puta, muito maneiro, cara. Muito maneiro. Muito bom. Será que eu posso participar sendo fazendo propaganda? Da... Não, você não pode participar, né? Ah. Você não vai pra Abu Dhabi. Um nerd vai. Não sei. Aí, meus amigos Santander, hein? Fica a dica. Azaghal, a Nerd só cheia de novidades pra acabar com o teu dinheiro. Esse ano tá sendo um ano movimentado. Foi, foi. Esse ano a gente não dá tempo. As pessoas falam assim, eu vi no Twitter, pare, pare de lançar coisas, né? Só porque eu tô tentando juntar dinheiro, não consigo. Não vai dar. A gente lançou agora 3 camisetas. Uou! Na Nerd Store. Muito Lançamos bom. A camiseta Breaking Bad. Muito bom! Pra aqueles que são fãs da série... Que querem vestir a camisa, que querem mostrar que sabem quem é o verdadeiro Heisenberg. Para ele esporte. Está lá com Pinkman, com Saul Goodman e com 1000 referências à série. Muito bom. Que também espetáculo. Não são 1000 referências, mas tem várias. Não sou 1000. Também lançamos a camiseta baseada numa frase proferida por mim no Nerd Player 88. Aham, olha, você lembra? É porque eu estou preparado. E a frase é: na guerra, ou você mira. Ou você atira. Ah, olha aí. Não tem opções. Nós fizemos a camisa militar baseada nessa... Esse provérbio já proferido por mim, famoso aí pras internet. Muito bom. E pra não ficar barato, nós lançamos também a camisa do protocolo Blue Hand Zumbi. Ah, claro. Muito bom. Em comemoração aos zumbis. A comemoração ao retorno do livro Protocolo Blue Hand Zumbis da Nestor, rapaz. E protocolo Blue Hand Alienígenas também. Então tá cheio de coisa. Pode encher teu carrinho. Enche o teu carrinho com tudo que você... Não, e nossos clássicos do terror com desconto de 20%. Exatamente. Inclusive, eu acho que o Branco dos Mortos já acabou. Eu acho que também já acabou, hein? Acho que se você não pegou, não pega mais. É, a gente avisou, a gente avisou. Muito bem, Nerd, não deixe de ir lá na nerdstore.com.br. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast sobre literatura fantástica brasileira, você pode pular para... 23 minutos e 40 agentes americanos. Azaghal, uma enxurrada de e-mails se solidarizando com o pavê de copo. Eu tô falando. As pessoas estão todas... Olha, você realmente descobriu uma legião. Nós somos uma legião. Amantes de pavê de copo. Inclusive, eu vi muitos pedidos essa semana para Tucano fazer na cozinha de Jack o pavê de copo. Eu acho excelente. Não é uma boa? Eu acho ótimo. Mas eu acho que ele devia inventar alguma receita um pouco mais elaborada do que simplesmente... Pense, ele pode fazer com biscoito de champanhe. Oh, e chocolate belga. Não, mas olha só, tem várias... Como a gente aprendeu, tem várias variações. Tem aquela que tem leite em pó, que fica aquela papa. Tem com Todd, tem com só eu leite. Eu acho que não vai fazer. Não, ele tem que fazer, ele cara. Não curte essas receitas toscas. Ele não cuida? Ele quer ser um grande cozinheiro. Um mestre cuca de receitas elaboradas. Ah, mas então, ele pode inventar uma sacanagem em cima. Flambar, sei lá. Se ele fizer uma sacanagem, o vídeo vai bombar. Por falar em Tucano, várias pessoas mandando seus pratos aqui na Cozinha dos Nerds. E o Tucano, ou Jack, pra quem conhece ele só no YouTube, lançou um desafio no último vídeo dele. É verdade. No vídeo que ele ensina a fazer o guacamole. Guacamole, é isso. Ele fez uma aposta com a galera. Isso. Quando o vídeo chegar a 80 mil views, ele vai tomar... Aquele mezcal, que é a pinga mexicana, né? É tequila? Não é tequila, é mezcal. Mas... Sei lá a diferença. É o que tem um verme lá dentro. Tem um verme, exato. Isso. E ele vai beber a parada e comer o verme. Ah, que nojo! E vai filmar isso e mostrar no programa. Ah, mas então, aí... se você quer ver o Jack... o Tucano, comendo vermes. É só compartilhar o vídeo, assisti-lo, fazer a galera assistir, seus amigos, chefe, seu namorado, sua amante. Olha aí. Todo mundo. Bota todo mundo pra assistir. Vamos ver o Tucano comer vermes. O vídeo do Guacamole. Tem o link aí pra você. Você pode fazer isso com todos os vídeos, não tem problema. Exato. Você pode divulgar todos. Mas o em questão é o do Guacamole. Excelente. Aliás, entre os pratos da cozinha dos nerds, o Rafael Titã mandou aqui a picanha invertida. Ele encarou a picanha invertida, hein? Olha aí. Muito bom. Parabéns, cara. Muito e vários bom. Outros links. Muito obrigado, Vinícius Patente, Bruno Costa, Beto Almeida, Dan Lombardi, por fazer os seus pratos e compartilhar aqui com a gente. Nete Cacete de Agulha, doando sangue e salvando vidas, Ivanildo Neto Barros, muito obrigado, Rodrigo Siriani, e também pedidos de doação para Daiane Fernandes, tudo aí na Skynerd. Muito obrigado, galera. Quem puder doar, sempre pode vir doar, que não dói nada. Cacete de Agulha. Não deu ser um pouco, mas tudo bem. Encontros Skynerd tiveram 3, ou vão ter, eu não sei porque eu não entrei no post. Yeah. Então o primeiro vai ser, ou já foi, em Curitiba, o primeiro encontro Skynerd Beer Curitiba. Teremos também, ou já tivemos, o primeiro encontro Skynerd Beer de São Paulo. E teremos, ou já tivemos, ou talvez nunca aconteça, o 7º encontro Skynerd Arena RPG João Pessoa, PB. Nunca aconteça, é o 7º, tá acontecendo então. Muito bom, galera de João Pessoa, um abraço pra vocês. Arte dos Fãs. São as artes dos fãs. A galera continua mandando centenas de artes dos fãs. Você pode conferir todas elas aí no post. Perceber que não são centenas, mas são várias. Uhum. Mas vamos destacar a da PAC, uma arte feita em 3D pelo Paul Fabian. Caraca, cara. Impressionante. Tá muito bem feito. Parabéns, cara. Muito maneiro. O Leandro Marques manda mais uma arte do cosplay, a 7ª publicação. Olha muito aí bom. As montagens, muito bom. O Vanderlei Ramalho manda o Nerdinho. Versão Nerdinho de barba. Muito bom. Obrigado. O DZA manda... Parece um nome de doença, isso? Nerd Player 88, Azaghal Motoqueiro. Ficou olha, maneiro, ficou maneiro, ficou maneiro. Gostei. E a gente gatou do Nerd Player 88, muito bom. E o Davi Félix manda um badge. We Are Legion, pavê de copo. Pô, a gente podia fazer um badge na Skynerd. A galera publica as suas fotos do seu pavê de copo. E aí ganha o badge. Ganha um badge. We Are Legion. Porra, are Legion, boa aí, Guilherme Camilo. Vamos fazer. Muitos contos Skynerd, catálogo literário atualizado por Heber Dantas. E vou ler aqui alguns contos. As Dunas Mentem, por Vinícius Albuquerque, muito bom. E B de Brasil, uma paródia sem graça da realidade, por Cássio Santini. Muito obrigado, galera. Outros que continuam mandando seus contos. E quem se interessou em mandar seus livros ou suas ideias para Nerd Books, não mande para os nossos e-mails. Exato. Sério. Exato. Uma galera mandou agora, estimulado por esse podcast. O Roboto teve que avisar a gente. Tá? Eu deleto direto. Não, olha só. Por contrato, eu não posso ler. Tem o lugar certo, que é o site nerdbooks.com.br, que tem lá um formuláriozinho, que você lê umas regrinhas e tal, como formatar para mandar da maneira correta. Correto, um PDF, tararé, não precisa mandar a obra toda. Tem uma forma de análise certinha lá pelo site da Nerd Books, que tem uma equipe analisando tudo. Como a gente falou no Nerdcast, demora, manda e espera. Demora, mas um dia a gente chega lá, beleza? É. E se mandar pro meu e-mail, eu vou deletar direto. Vai pro spam, vai pro fio do spam. Eva Nick, 26 anos, artista visual e ex-livreira, Salvador, Bahia. Livreiro é o quê? O cara que vende livros, é isso? Eu acho que é o cara que vende livros, exatamente. Você entra numa loja, numa livraria e é aí o você... livreiro. Ele tá lá, o livreiro. Porque sapateiro... Sapateiro é o cara... Sapato. Não vende sapato, ele conserta o exato, sapato. Exato, eu fiquei... Ou faz o sapato. Exato. O livreiro... Não, ele não é o cara que faz o livro. Não. Ele... O livreiro não é um vendedor? Ele é um vendedor, ele é o cara que vende o livro, não é? Isso aí, podia ser chamado de vendedor também. O dono da livraria é um livreiro. Não. É? É claro que é. O dono da livraria é um livreiro? É. Livreiro não é o cara que leva o livro da editora pra livraria? Não. Ele tá vendendo o livro da editora pra livraria. Não, não é. Esse é o cara entregador. Claro que não. Claro que não. Eu tô falando do caminhoneiro. Não, não tô cara. Falando do cara que faz o frete. O cara que... Tô falando do cara que chega na livraria e fala, tem um livro ótimo. Não, não é o livreiro. Esse é o divulgador. Ok. O livreiro é que vai... Não fazemos ideia do que Evan faz. Vamos lá. A gente acha que você é vendedora. Então, caros nerds, sempre fui fã de literatura fantasiosa. Já havia lido muitos nomes importantes da mesma. Num dado momento, tive a oportunidade de conhecer as obras de André Bianco e me apaixonei. Mas o que quero relatar aqui foi uma situação embaraçosa e, ao mesmo tempo, memorável. Em 2010-2011, trabalhei em uma grande livraria, olha aí, livreira. Ah. E, por acaso do destino, no setor infanto-juvenil. Então a gente definiu, ela era vendedora de livros. Isso, exatamente. É isso, o livreiro é um vendedor de livros. Quando, pra minha surpresa, um rapaz de jaquetinha preta chega me pedindo Os Dragões de Éter. Jaquetinha preta, tu já sabe o que é. Já calculou. Rodei muito com mais dois colegas para localizar o primeiro volume do livro que estava fatidicamente perdido e não encontramos. Para nossa surpresa, esse jovem era nada mais, nada menos que Rafael Dracon, claro. Jaquetinha de cor. Dizendo que faria o lançamento do livro na concorrência. Ficamos todos com um sorriso amarelo. Ele falou sobre o livro dele e disse pra gente ler e que enviaria leitores do lançamento para encomendar os livros na livraria. Li o livro e fiquei indignada com a classificação infanto-juvenil e pedi a mudança imediata da catalogação para literatura nacional e ficção fantasiosa. Olha, nós temos emoção na profissão de livreiro. Ah, muito bom. Pegou o telefone vermelho. É, exatamente. Defcon. Defcon do livro. Temos a classificação errada. No que fui prontamente atendida. No tempo que trabalhei lá, indiquei quanto pude os escritores brasileiros com o intuito de fazer formação dos nerds da nova geração. Passei a gostar muito do trabalho dele e de tantos outros escritores brasileiros desse gênero. Após isso, eles deveriam ser mais divulgados nas próprias livrarias. Eles têm livrarias? Nas livrarias. Caralho. Em geral. É porque autor não ganha dinheiro, todo mundo sabe disso, né? Mas eles abrem livraria e não se divulgam, pra não dar na pinta. É isso. Por isso que ela fala, eles deviam ser mais divulgados na própria livraria. Felipe Fantacucci, 22 anos, estudante de direito, funcionário público nas horas vagas. Ah, muito bom. Nas horas vagas? É uma piadinha. Ah, ok. Tupã, interior de São Paulo. Olá, Jovem Nerd Zagal, tudo certo? Não. Resolvi escrever este e-mail graças, olhando aqui a Cedras 9, que, diga-se passagem, já figura no hall dos melhores Nerdcasts já feitos. Isso acontece com todos eles. Todos eles são os melhores e, ao mesmo tempo, são os piores. Exato. Digo isso porque, além do bom humor habitual, fomos presenteados com uma baita lição de vida desses caras que batalham duramente para poderem seguir seus sonhos e alcançar o merecido reconhecimento. Particularmente, sou um grande fã de todos eles. Então não é tão particular assim, já que é tão amplo. E ouvir essa edição do Nerdcast me fez ir correndo para casa logo depois do trabalho para tirar alguns projetos já empoeirados e perdidos do HD do computador e voltar a escrever. Aposto que tal sentimento não foi apenas meu, mas de todos os que já tiveram vontade de escrever algo, mas acabaram abandonando devido ao pouco tempo e ou ao ostracismo diário. Ou no meu caso, que gostaria, mas não tenho a mínima capacidade. Entretanto, ouvir as histórias destes caras e tudo que eles passaram para conseguir chegar onde estão é como receber um novo gás. E querer um dia, quem sabe, ter a chance de ser mais um dos autores que estão mudando o cenário da fantasia em nosso país. Fica aqui então o meu agradecimento em nome de todos, quem sabe futuros escritores que um dia em uma entrevista se lembrarão desse momento como aquele em que fez novamente ter vontade. Você, por acaso, um dia for um escritor famoso e lembrar do Nerdcast, você fale dele. Por favor. É? Se isso for um futuro longo e nós estivermos na merda, nos ajude. Excelente. Nicolas Malta, 13 anos, estudante, Sobral, Ceará. Olha aí. Excelente. Que legal. Olá, nerds. Depois de escutar o Nerdcast sobre literatura fantástica brasileira, fiquei bastante empolgado para mandar esse e-mail, já que o tema me agrada bastante. Olha aí. Há 2 anos, quando eu estava começando a criar gosto pela leitura, rodando pela livraria da minha cidade, me deparo com um livro de capa azul escura com um anjo chorão em primeiro plano. E um título bem impactante, A Batalha do Apocalipse. Li a sinopse e as primeiras páginas e me encantei com aquela história, que na época era inimaginável na minha concepção. Sem pensar 2 vezes, comprei o livro do Anjo Chorão. Olha aí, muito bom. Em minha casa... Quando 11, estava... anos, 11 anos? Ele tinha 11 anos quando aconteceu isso, era muito bom. Em minha casa, quando estava lendo com mais calma, percebo que o autor, Eduardo Spohr, é brasileiro. Olha, ele nem sacou que ele é brasileiro antes de comprar. Isso fez a minha cabeça explodir. Tal fato só me impulsionou mais ainda a ler o livro. Depois que terminei, queria mais conteúdo sobre aquele universo e eu queria mais mais informação sobre tudo aquilo. Logo fui procurar na internet algo sobre a história ou sobre o autor e encontro o hot site de Batalha do Apocalipse e, consequentemente, o link para o Nerdcast 80, a Batalha do Apocalipse. Há muitos anos atrás. E assim, há 2 anos, acompanho o trabalho de vocês e só tenho uma coisa a dizer. Muito obrigado, nerd. Olha aí. Principalmente Eduardo Spohr, que foi responsável pela quebra de paradigmas dentro da minha cabeça. Hoje começa a tecer os primeiros fios de um romance próprio, tomo com inspiração a autores como Neil Gaiman, Stephen King e o próprio Eduardo Spohr. 13 anos já, Adagal! Parabéns! Porra, muito maneiro, Nicolas. Vou te apresentar o Monaga pra você conversar com ele. Muito maneiro, Nicolas. Você tá no caminho certo, cara. Muito bom, cara. Marcela Soares, 32 anos, empresária. Olha aí, empresária. Empresária. São Paulo SP. Amei o Nerdcast sobre literatura brasileira. Acho que deveria ser mais divulgada porque temos ótimos escritores. Autores também. Em especial, sou fãzaça do André Bianco. André Bianco tem um público feminino aí. Não é? Tá forte. Tem um público feminino aí. É do vampiro. É, vampiro. É mordida, é mordida no pescoço. Exato, é, elas gostam. Tenho todos os livros perdido entre os amigos, mas tenho. Puta, eu sei como é isso. Adoro histórias sobrenaturais e fui apresentada ao André por um primo, que, sabendo do meu gosto, um tanto quanto obscuro por livros, me emprestou os 7. Devorei o livro em um dia e saí à procura do 7º. E acabei comprando mais 5 livros. Olha aí. O que mais gostei no livro, os 7, é que se passa, em parte, em São Paulo, onde moro. Então era muito louco entrar no Shopping Dourado e imaginar o tiroteio que houve no estacionamento. Ou passar pelo Rio Pinheiros e imaginar ele congelado. Até que não seria ruim, dependendo do dia, por causa do mau cheiro. É muito legal ler um livro e imaginar a cena se passando nos locais que passamos todos os dias. Toda vez que passo pela Ponte das Bandeiras na Marginal, eu imagino que lá é o posto de observação para quem está entrando na cidade, vampiro ou não. E nunca mais eu vi o Hospital das Clínicas com os mesmos olhos. Sempre vejo como um local onde existem pessoas que caíram em sono profundo na noite maldita e que dali pode sair um vampiro ou um bento. Houve um momento engraçado uma vez que fui numa noite de lançamento de um livro de André no Memorial da América Latina. A fila estava imensa e do nada uma senhora entra na minha frente com alguns livros na mão. Acho que ela viu minha cara de dá licença na minha frente e falou: eu posso furar fila? Sou mãe dele. Ah, ok. Eu ergui aquela sobrancelha de ponto de interrogação e ela disparou: provo quando chegar lá. Ficamos uns 10 minutos conversando e quando chegou a vez dela, o André falou: mãe, o que a senhora está fazendo furando a fila? Foi inusitado. Ah, dá mãe furando. Excelente. Meu livro de cabeceira dessa vez é do Eduardo Spohr, Filhos do Exército da Morte. Olha aí. Tô lendo devagar pra saborear cada momento. Muito bom. Meu coração chega a acelerar nas passagens de guerra. Brilhantemente escrito. Aí, Eduardo Spohr. Eduardo Spohr fazendo o coração da meninada acelerar, hein? Vou te falar. Parabéns a todos os escritores. Minha próxima aquisição será o Espadachim de Carvão. Olha aí. Ela tá passando a lista toda. E a lista só aumenta. Muito bom. Muito bom. Pavê de copo top. Ah, não. Meu Deus. Não acredito que vai se livrar mais disso. É, mas é o mundo girando. Naira Shaw, 24 anos, designer de interação, Caieiras, São Paulo. Olá, Ned. Me senti tão honrado em dividir esse dia com o seu Dancenir que fiz uma pequena homenagem. Tem um blog de culinária onde, em vez de dar receitas, eu faço e conto como foi o processo da receita de ontem. E agora a roba não janta de achocolatado com o biscoito que a Azaghal tanto gosta. E ela fez um post. Ok. Palha italiana à moda do Azaghal. Vamos ver. Berinjela na panela é o nome do blog. Olha aí. Hoje é dia de comemorar porque é meu aniversário. Olha aí, ela faz aniversário no mesmo dia que eu. Aí. Ingrediente, leite, chocolatado, bolacha maisena. Que eu já gosto de biscoito Maria. Eu tô liberdade de supor que é a bolacha maisena. Mas você não usou o biscoito certo. Tem que ser piraquê. E eu não sei disso porque eu estou lendo. Eu sei porque eu reconheço o biscoito piraquê longe. Mas no final ficou bonito. Ficou bonito? Olha aí, que beleza. Olha só, ai, que nojo. Ela ainda, cara, que nojo. Ela ainda decorou, ela botou os biscoitos quebrados, cara. E um pozinho de chocolate não, por cima. Caraca, no clica aí pra você ver o blog dela. É nojento, cara. Não, não é bonito. É bonito. Pô, eu consigo sentir o sabor. Só de ver, eu consigo sentir aquela crocância e moleza tudo ao mesmo tempo. Que horror. É muito bom. Vamos começar falando de Wikileaks, que é uma coisa que todo mundo meio que conhece. Calma aí, vamos perguntar pro Obama se ele deixa a gente falar primeiro. Então, o Wikileaks, cofundado pelo Julian Assange, que era um hacker, desde jovem já estava envolvido com lá o hackativismo dele, indo a tribunais prestar esclarecimento sobre as paradas que ele fazia. Mas o cara, de repente, voltou com essa ideia. Nós temos um site onde você pode publicar anonimamente os segredos dos quais você tem acesso, né? E para isso, ele dizia que a maior ferramenta do Wikileaks era essa ferramenta de ultracriptografia que justamente impedia que eles mesmos do Wikileaks soubessem quem é você que está denunciando ou mandando... Salvo engano, o Wikileaks usava tecnologia Tor, aquela rede Tor que a gente falou no outro Nerdcast sobre hackers, para poder não conseguir rastrear quem enviou os dados, né? Inclusive, o próprio Wikileaks começou na rede Tor daquele jeito lá, super ofuscado e impossível de ser rastreado. E depois ele foi pra internet aberta. Entre outras coisas, ele usava Tor pra proteger quem quer que estivesse enviando os dados. Mas a ideia não protege só quem tá enviando o dado. A ideia é uma banda, se for pensar, porque protege eles também. Porque se eles não sabem quem é o cara... Não adianta. Pode torturar o quanto for, né? Não sei. A justiça pode processar eles o quanto for, que eles não têm informação. Então... Não tem informação. Oficialmente, pelo menos, a justiça americana não pode te matar pra você dar uma informação pra eles que você não tem. Então, se eles não sabem de hipótese nenhuma quem é o cara, eles não podem sofrer nenhuma sanção legal. Exatamente. Mas claro que pode. Somente tem Obama. Claro que pode, porque se eles divulgam a informação... Mas eles podem sofrer uma sanção legal pela informação que eles divulgaram, mas eles não podem ser obrigados a... Não, mas ele diz que nem isso, nem isso. O que ele faz? Ele divulgou a informação, ele... Não, essa história de achei na internet não cola, não. Como não, mano? Não é essa a maior defesa dele? Que ele fala não, que... Não, a maior defesa dele era estar fora dos Estados Unidos. É, ainda é. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. A gente acha assim, pô, Wikileaks liberando um monte de documentos e tal, mas na verdade os vazamentos que o Wikileaks recebeu de dados não foram tantos assim. Eles receberam lotes de dados de poucas pessoas, entendeu? Então foi pouca gente que enviou informação importante, relevante, mas pouca gente enviou muita coisa. E uma das vezes que eles enviaram lá 15 mil documentos, liberaram 15 mil documentos, eles abriram isso junto do New York Times e do Guardian. E só o Wikileaks sofreu sanções. O New York Times e o Guardian não, as informações eram as mesmas. Isso é curioso. Não eram exatamente as mesmas, né? Não é, se você parar pra pensar no... Porque tanto o New York Times quanto o Guardian, eles soltaram as informações aqui, mas eles não são uma ameaça real pro governo de nenhum dos dois países. Porque se foi do interesse deles, eles vão lá e fecham aquela parada e eles sabem que a informação não chegou através do New York Times e do Guardian. A mensagem que os países querem passar não é que não publiquem nossas informações. É você que tem acesso à informação. Se você soltar essa porra, você tá fudido. Rapidamente, o Wikileaks ele começou a ficar conhecidinho na mídia quando ele expôs segredos lá de um banco islandês, que os três bancos da Islândia estavam falindo foda, e eles mostraram lá umas falcatruas que os caras fizeram. E aí começaram a falar deles, ele começou a dar palestra, o cacete e tal. E aí esse cara é o Wikileaks. E aí, como o Marco Gomes falou, né? O lema da Wikileaks é a coragem contagia. Então alguém viu isso e achou que era, né? Se contagiou por essa coragem de denunciar algo que ele tinha acesso secretamente. Então a gente entrou no caso do soldado militar, analista lá de inteligência, o Bradley Manning, que é o moleque, que agora, né, tá condenado, foi preso, cacete. Agora é uma moça. agora é uma moça. E é o seguinte, não, a história dele é... É triste, né? Triste. Meio triste, né? É bem triste, porra. Porque, olha só, na verdade é o seguinte. Por que que a gente tá vivendo essa época de espionagem digital e esse vazamento de informações da espionagem digital? O cara que é ex-diretor da NSA, ele fala num documentário chamado We Steal Secrets. É um documentário sobre o Wikileaks e Julian Assange, né? E ele fala o seguinte, tudo isso aconteceu por causa do 11 de setembro. Porque qualquer informação sigilosa, informação secreta, né, proveniente de espionagem, etc., eles tinham um mindset que eles chamam de needs to know basis. Assim, só quem precisa saber é que tem que saber. Né? Então, se mantém a informação fechada aqui, ó, né, sob controle. Principalmente, não é tanto o controle da informação em si, mas isso facilita você saber e se vingar, digamos assim, de quem vazou a informação. Exato. Só 10 caras sabem a informação e ela vazou, você tem 10 caras de... É isso aí. De culturar e descobrir. Exatamente. Mas o que aconteceu? Depois do 11 de setembro, quando os caras começaram a enfrentar uma nova força estrangeira, um novo inimigo estrangeiro que eles mal compreendiam e precisavam ter inteligência sobre todo esse universo de Al-Qaeda, terrorismo, Osama Bin Laden, etc. Eles mudaram o mindset, diz o ex-diretor da NSA, para um need to share bases, ou seja, um mindset de compartilhamento entre as agências, óbvio, né? Porque uma das desculpas que rola oficialmente nos Estados Unidos é que, assim, informações separadas, se você juntasse os dados de todas as agências, você sabia perfeitamente o que aconteceu o 11 de setembro do jeito que aconteceu. Uhum. Mas cada agência tinha um pedaço, e o pedaço que a agência tinha, tipo, uma agência sabia que os caras estavam treinando lá no simulador. Uhum. Ah, o cara treinou no simulador, mas porra, foda-se, o cara tá na Alemanha, que diferença que faz? É, mas a outra, então... sabia que os caras estavam treinando. Então, pra inteligência deles, quanto mais informações eles pudessem cruzar entre as agências, mais chances eles teriam de ter relatórios realmente úteis, né? Exatamente. Então, mas qual é a desvantagem disso pra eles? E o cara fala que é uma coisa que eles sabiam que eventualmente ia acontecer. Você tem muito, muito mais gente com acesso a informações altamente sensíveis, né? Muito mais gente analisando essas informações. E gente jovem, que nem esses moleques de 19, 20 anos, entendeu? Que não é um cara que tem uma carreira absurda, já medalha no peito, caralho. Né? É o cara inconsequente. É, um cara que não tem nada a perder. Não pode não ter nada a perder. É o cara que de repente não tem nada a perder e que ainda é idealista. Porque esse tipo de trabalho americano, um parte do treinamento deles é quebrar o idealismo do cara, pro cara ficar um cínico daquele tipo. Ou o cara fica um patriota maluco, ou o cara fez aquele tipo cínico de, eu vou fazendo isso aqui, é só um trabalho, o resto do mundo que se dane. Uhum. O cara mais jovem, normalmente, os caras têm aquele idealismo de mudar o mundo. Então, o cara mais jovem, pra eles, ele tem esse risco, porque eles não têm a noção direta do que ele vazar um dado desse vai significar pra ele, em termos de perda. Isso. Então, de repente, o cara acha que ele vai ser um herói e não para pra pensar que... Diferente do cara que já tem 20 anos de casa e o cacete, etc, né? E aí ele descobre que na vida real não termina igual o V de Vingança. Né? Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. A maior parte desses caras rodou porque não entraram no protocolo do WikiLeaks, porque eles quiseram fama, quiseram ter o reconhecimento. O Anonymous basicamente morreu como ameaça séria por causa disso. O LulzSec também. Os caras começaram a querer fama, a brigar um contra o outro, a um doxar o outro, e quando você via... Cara, a coisa chegou a um ponto que o FBI tinha dois caras do LulzSec, os dois eram informantes do FBI, e um tava entregando o outro. Uhum. Bem principiante, né? Eu digo principiante. Mas não, esse não é o caso do Manning, né? O caso do Manning é porque ele se confessou com o Adrian Lamo, confessou, procurou consolo, enfim, porque ele é uma pessoa cheia de problemas e conflito de gênero e tal, e ele se confessou com um cara e o cara entregou ele, mas foi um cara só, não era bem fama. O Manning entrou no exército como um garoto super geek, sabe, introspectivo, sabia tudo de computador, e ele foi até, ele entrou pro exército pra, sei lá, tentar ter uma carreira, tem gente que faz carreira no exército. Pra pagar a faculdade dele. Pra pagar a faculdade. Faculdade, né? E ele foi uma unidade de dispensa, que é uma unidade que eles vêm, avaliam se você serve ou não pro exército. E aí eles mandaram um monte de gente embora e mantiveram o garoto, botaram ele em análise de dados, inteligência, e mandaram o garoto pro Iraque. Então, o Manning era um garoto sozinho, que não tinha amigos, ele tinha problemas, como você falou, de gênero, ele queria ser mulher. Conseguiu. Isso só é relevante porque isso faz parte da motivação dele. Ele foi pro Iraque, ele foi pra uma base onde só tinha brutamontes, cara que gostava de atirar e matar gente. Isso é exército, né? Sim, mas ele tava num ambiente hostil para ele, um cara confuso, um cara, sabe, homossexual, com um monte de confusões na cabeça, sem amigos, sem nada, totalmente isolado. Isolado. Isso era um problema psicológico dele que causava mais isolamento ainda pra ele, se sentir sozinho. O que eu vi ele falando é que ele já foi pro exército pra se curar, digamos assim. Ele achou que se ele fosse pro exército, que ele ia se curar do problema dele. Mas nego ele falava que nego fazia mega bullying com ele lá dentro e tal, porque ele era gay, porque ele era feminado e o cacete. Todos os sargentinhos de Drill Sergeant o quê, adoravam pegar no pé dele. E eu não duvido, né, cara? No exército. É um ambiente agressivo normalmente. Imagina pra um cara que não sabe que é homossexual e não é assumido. Pro cara que é assumido, o cara vai... Então, é isso que eu tô falando, é porque o cara não estava resolvido. É. Ele é um cara cheio de conflito na cabeça dele, entendeu? E aí ele começa a ver lá um monte de relatórios dizendo que nego saiu pra patrulhar e matou 7 civis e eram 2 crianças. E volta contando isso. E nego sendo preso porque tava publicando literatura questionando o governo iraquiano, o novo governo, né? Aí nego prendia ele e falava com o superior, olha, esses caras foram presos por um motivo banal, isso não é sério, e o cara mandava ele calar a boca e arranjar mais gente pra ser preso, entendeu? Então o cara tava, assim, se sentindo totalmente... sob pressão, isolado, na merda. Uma das coisas que deu coragem pra ele vazar os milhares de documentos que ele vazou foram as conversas da NSA durante o 11 de setembro. As conversas da NSA, o chat dos agentes da NSA entre eles vazou. No dia do 11 de setembro, eles tentando, sem saber o que estava acontecendo e tal, e vários conflitos ali. E aí isso vazou, e esse vazamento deu coragem pra ele também vazar os milhares de documentos que ele vazou depois. É, sempre algum vazamento dá coragem pro próximo cara coragem vazar. Coragem contagia. Exatamente. E o acesso dele, tipo assim, era absurdo. Ele tinha acesso a todo esse stream de mensagens e relatórios, o cacete. Até mesmo quando ele brigou lá com uma colega dele. A mulher espancou ele, né? É, porque deu um soco na cara dela. Então, e aí a mulher espancou, porque a mulher era gigante, espancou o cara. A mulher era a Brienne do Game of Thrones. E a mulher meteu ele no chão, espancou o cara. E aí botaram ele pra trabalhar na sala de correio. E mesmo na sala de correio, o cara ainda tinha acesso a todo aquele streaming de informações e documentos e tal. Sabe o que é mais irônico? Ah. Tiraram a arma dele pra ele deixar de ser perigoso e deixaram ele passar esses documentos. Exatamente. E aí, cara, ele diz que simplesmente copiou tudo num CD, escreveu Lady Gaga e saiu. É, saiu cantando Lady Gaga com o CD. Mas essa aqui é a raiva dele, você vendo por que tanta raiva com ele. Não é tanto dele ter vazado o documento. É porque, na verdade, de uma forma ou de outra, ele fez os caras de idiota. Porque os caras agiam como os idiotas. Eles deixaram um cara que eles não tinham mais confiança com acesso a todos os dados. Ele se aproveitou da idiotice dos superiores dele e pegou os dados. Os superiores dele fizeram um papel de incompetente de idiota. Isso que é a raiva dos caras. Por isso que eles estão querendo cair tão forte em cima dele. Não é tanto pelo vazamento em si, mas é pelo papel de idiota que ele faz, que ele fez todo mundo fazer. Quando você sabe que o cara teve acesso ao negócio, mesmo estando na sala do correio, o cara saiu com coisa de medigar, quem que fica pro diretor da base, pro chefe dele, que são os incompetentes, né? Isso não, né? Não, e pior do que... Não, e pior do que só pro diretor da base, era muito comum entre os grupamentos do exército se passar vídeo de ações secretas. O pessoal realmente ficava trocando. Olha como eu matei tal cara, tal. É, sim. Então isso mostrava que, quer dizer, não era só ali. Era toda a missão do Iraque. Tava aparecendo um bando de idiotas em relação à informação. Tem uma coisa muito importante, que é os dados que ele baixou e que ele vazou, não eram quaisquer dados. O Assange e o WikiLeaks publicaram uma lista chamada Os Documentos Mais Procurados de 2009. Isso. E aí ele teve, ele obviamente viu essa lista, quais são os documentos que o WikiLeaks mais quer, e pegou justamente os documentos que o WikiLeaks queria. É, isso ou algo né, que fosse similar ao que eles estavam procurando, entendeu? Então, assim, aquilo que eu falei, o WikiLeaks, ele não teve envio de informação por milhões de pessoas, não é isso, mas as poucas pessoas que enviaram coisa pra lá, enviaram as coisas importantes. Eles iam atrás, realmente, e eles solicitavam, na época, que a galera enviasse as coisas mais relevantes possíveis, e eles conseguiram, né? Pelo menos nesse caso, dos documentos mais procurados de 2009, o Bradley Manning baixou os dados e mandou. E era informação muito mais suculenta do que o normal do WikiLeaks, porque fofoca de embaixada ninguém queria ver. Agora, informação de ataque matando não sei quantos civis, vídeo do ataque, não sei. Aí sim. Então, entre esses documentos estava o famigerado vídeo que o WikiLeaks chamou de Collateral Murder, né, o assassinato colateral, que é da câmera do helicóptero Apache, que matou um monte de gente inocente, incluindo repórteres da Reuters, né? Matou um monte de gente armada e gente inocente, né? Vamos ser isentos. Não, mas tinha aqui. Gente armada ou não tinha? Tinha gente armada. Então. Tinha gente armada de metralhadora, AK-47, qualquer coisa assim, mas tinha repórter da Reuters e outra. AK-47 nem não. Arma, nem arma. Não, e tem outra. É os peça de vestimento. No Oriente Médio, tu pega onde você quiser. Os caras estavam armados de AK-47, mas eles não estavam atirando em ninguém. Então, assim, né? Eles não é um risco naquele exato momento, eles não é um risco. Eles, teoricamente, pelas convenções de Genebra, etc., eles tinham que ser capturados e não mortos. Né? Pois é, teoricamente. Convenção de Genebra, velho. Convenção de Geneve, né? Não se esqueçam dos repórteres e crianças que morreram. É, eles exato. Atiraram numa van, meu. Na van tava o pai levando criança pra escola, sabe? Exato. A van tava andando, o helicóptero tava no ar. Isso já permite o helicóptero atirar em qualquer coisa que se move. É assim que... Não, mas eles atiraram na van. Isso é autorização de guerra. Eles atiraram na van porque eles levaram o corpo de alguém pra lá. Pra eles estavam tentando retirar. Eles atiraram na van porque a van tava se movendo e o helicóptero tava no ar. Qualquer outra coisa é desculpa. Agora, assim, qual é o principal problema dessa parada? É que a gente tenta criar umas regras pra guerra onde ninguém. Só os mais fortes querem forçar os mais fracos a obedecer a regra. Quando começa a surgir esses videozinhos, o principal problema que fica é que mostra que ninguém obedece a regra. Como é que o país mais forte do mundo, não sei o quê, tá ignorando toda a regra de guerra e eles querem dizer que os outros têm que seguir? Mas tem outra coisa também. Não era guerra, né, gente? Tipo assim, era uma situação de guerra, mas não tinha guerra declarada. Ainda tem mais isso. Não existe uma guerra, né, na área, porque em nenhum momento os americanos não estão em guerra, o Congresso não declarou guerra. Então, não é guerra. O mais bizarro dessa história, o poder desse vídeo é o seguinte. Essa história era pública, porque a Reuters, né, perdeu os repórteres e ela mesmo exigiu explicações. Então, sabia-se que tinha morrido gente inocente ali com um ataque do exército americano. A conversa dos pilotos tinha sido publicada em um livro chamado The Good Soldier. Já estava lá em texto. A conversa dos caras falando, ia lá, olha lá o cara, olha o buraco de bala no para-brisa, olha que maneiro. Entendeu? Tava tudo lá. Só que o vídeo, cara, o vídeo é o vídeo, entendeu? O vídeo não era público. Os relatos, o texto era público. Agora, quando saiu o vídeo, cara, aí... É o poder do vídeo, né? Exatamente, cara. Aí chocou. A desculpa oficial sempre é, os caras estão no helicóptero, eles não tem como perceber, é nublado, é... Quando você olha nitidamente no vídeo, você vê, porra, caralho, é nítido que o cara tá vendo. O cara vê todo mundo, velho. O negócio principal da imagem ou do vídeo nesse tipo de coisa é que ele tinha qualquer possibilidade de desculpa esfarrapada. Porque você olha, você tá vendo. Você não consegue ver, porra. Eu consigo ver porque o cara não consegue ver. É, claro. Todas essas desculpas esfarrapadas que normalmente são usadas pra aliviar esse tipo de burrice, some. Sim. E aí você vai fazer o quê? Você vai punir o oficial que fez o que mandar ele fazer o que ele tá cansado de fazer, cara. Que não foi nem a primeira nem a décima vez que ele tá fazendo aquilo. É, mas dessa vez agora todo mundo viu qual é a cara da guerra. Pode ser. Entendeu? E aí todo mundo acha horrível. Ah, meu Deus. Mas que coisa horrorosa, estamos matando pessoas. Vocês estão fazendo isso há mais de 5 anos, estão fazendo isso. Mas agora as pessoas viram, né? Mas é aí que tá a importância do que o cara fez, entendeu? E ele sabia que era importante. E realmente mudou muita coisa. Não sei se mudou tanto assim, não, porque eles estão querendo atacar assim, né? Mudou nada. O povo foi pra rua e continua tomando uma merda. Aliás, vocês sabem também por que eles divulgam essas imagens, né? É pra todo mundo achar que aquele é o limite da definição e da resolução dos equipamentos deles. Aí todo mundo acha que aquilo ali é o padrão. É porque se a imagem não é uma maravilha, você fala, mas... E de novo, dá aquela possibilidade do cara falar, não, olha lá, teve alguma dúvida. Se você vê uma imagem maravilhosa... E do cara em terra também, não. Não, Hassan, eu vi... Hassan, Mohamed, eu vi na internet, olha, os caras só conseguem ver a gente dessa distância, senão fica tudo granulado. Aí eles ficam mais longe e tomam tiro assim mesmo. Exatamente. Ué, mas aí hoje em dia você vê no YouTube mesmo um monte de imagem de soldado com GoPro na cabeça e Full HD, cara. É Full HD. Tudo bem que você não vê nada em quem eles estão atirando, né? Os caras estão a 3 km de distância, né? Se uma GoPro vagabunda te dá Full HD, tu acha que uma câmera do helicóptero de 40 milhões de dólares vai te dar resolução de Game Gear? Pô. Não, e o principal, a câmera do helicóptero não tá lá pra ser bonita. O motivo que ela tá lá é pra nego poder usar a imagem depois pra fazer análise de guerra. Os caras vão ficar com a imagem ruim por quê? Exato. Porque assim, você para de pensar, por que os caras botaram a câmera lá? Os caras não botaram a câmera lá pra vazar na internet. A câmera tá lá porque eles vão usar essa imagem, vai ser usada internamente. Então vocês estão falando que o vídeo que o Bradley vazou era tipo Apache 324 low. Ele filmou, ele filmou do monitor. Apache 324 ultra low. Ultra low. Ele filmou do monitor com o celular dele. Ponto RM. O que aconteceu? O cara vazou esse vídeo, mais um monte de documentos. E aí, nem ficar perguntando pro Julian Assange, né? Ele falou, vão divulgar tantos documentos, sei lá o que que a gente recebeu e tererel. E aí todo mundo perguntava, mas e a segurança, né? Porque, por exemplo, você divulga um documento, aí diz lá, o prefeito da cidade tal do Afeganistão dedurou sei lá quantos talibãs. E aí você vai pra internet e pronto, esse cara tá com um alvo na cabeça dele, entendeu? Então, existia, por parte da imprensa, imprensa, antes questionando o Assange, essa preocupação de, e aí, você vai divulgar documentos que podem comprometer pessoas e até causar a morte de pessoas inocentes? E ele falava, sim, vou. E ele tinha... Eles são colaboradores, e então eles merecem morrer, né? Tem declaração do cara falando isso, né? E aí você fala, caraca, o cara realmente ele tá convicto disso, né? Mas aí, eu não sei se eu, depois ele botou a mão na consciência e decidiu revisar documentos, e aí que rolou a conversa dele com o New York Times e com o The Guardian, que queriam fazer uma ação conjunta de divulgação para que eles pudessem resguardar nomes de pessoas que pudessem ser comprometidas, né, com a divulgação dos documentos. Eu acho até importante dizer aqui que esse Assange não é nenhum santo nem defensor do mundo livre. Ele é de Slytherin também, que eu sei. Ele é o quê? Ele é de Slytherin, tá? Ele é de Slytherin. Ele tem cara de Slytherin mesmo. Ele é um Malfoy. Julian Assange Malfoy, pode vir na certidão. Mas ele tem lá seus interesses, entendeu? Ele não tá assim. Nesse mundo nunca ninguém é bonzinho. É, exato. Tudo bem que os meios, né, que ele tá usando pra chegar no fim que ele quer estão servindo de alguma coisa pro resto, sabe? Ele não tem como ver ele como um grande herói. Eu não confiaria nele. Ele é um cara bem cinzento, né, cara? Você compraria um carro usado do Julian Assange? Eu compraria um carro usado do Obama. De jeito nenhum. Porra, no mínimo vai ser blindado. Blindado e grampeado, né? Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. O que aconteceu do outro lado é que o Bradley Manning, ele decidiu, como vocês falaram, falar com alguém, porque ele estava sozinho, não tinha amigos e tal. E ele tinha simpatia por um hacker lá americano, o Adrian Lamo, que até tinha divulgado o WikiLeaks, né, para doar pro WikiLeaks e tal. Decidiu falar com alguém. E ele decidiu falar, e se eu tivesse uns documentos, tereré, e como começou a bater papo com o cara. Eu não sei se ele achou que podia confiar no cara porque o cara também era gay, era bissexual, sei lá, e ele também era, e ele se identificava com o cara. E eles falavam, porque isso tá nas conversas dele, eles falando sobre esses assuntos. E aí, por incrível que pareça, o cara vazou tudo pro WikiLeaks e tal, e ele realmente via o WikiLeaks, ele continuou anônimo. Quem dedurou ele foi esse cara aí, esse hacker, Adrian Lamo, né? Que... Mas cara, você conta isso pra alguém, pra mim, conta como uma tentativa de suicídio. Porque você fez uma parada que obviamente vai te levar à morte. Você vai contar pra um cara que você não conhece direito? Porque, eu conheci pela internet, eu não sei, um hacker, cara. Cara, mas olha só, vocês pararam pra pensar num negócio? Se isso fosse o roteiro de um filme, a gente não ia aceitar, meu. Um cara com problema de identidade de gênero, que não sabe se é homem ou se é mulher, grava dados absurdos do exército americano no Iraque, usando um CD escrito Lady Gaga, conta essa parada pro namorado virtual, e o namorado virtual entrega o cara. Esse filme, ninguém ia ver essa merda. Ninguém ia ver, velho. Não, todo mundo ia falar, pô, esse roteirista é um incompetente. Porque iam acusar de homofobia, clichê, estereótipo. O gay cantando Lady Gaga, né? Que coisa estereotipada. O fato é que pegaram ele, deixaram ele lá preso no Kuwait, sei lá, mais de um ano, quase um ano, na solitária lá. E se fudeu bastante lá. Com luz acesa, e sendo torturado. Aquela técnica de não deixar dormir, etc, o cacete. Essa técnica não me derruba. Essa aí eu aprendi. Aprendi a lutar contra o Nerdcast. E aí ele foi julgado agora recentemente, né? Ele ficou aí dois 30 anos... 30 e poucos anos. 3 anos, ele ficou 3 anos preso sem julgamento, né? E ele foi julgado agora, corte marcial no cara. Quer dizer, ele, do ponto de vista do exército americano, eles têm que fazer o cara um exemplo, né? Infelizmente, eles têm que fuder a vida do cara pra... não encorajar outros jovens que têm o mesmo cargo dele, né, a fazerem o mesmo. É aquela parada. É assim que o mundo funciona desde que o mundo é mundo. Você não pode fazer uma parada que você vai atacar o Império, digamos assim, e esperar que o Império tome e fique quieto. O Império vai se vingar. Foi o que aconteceu com ele. Pessoas que fazem coisa contra o Império e esperam que nada vai acontecer são considerados malucos no meu mundo. Vocês sabem do ato de espionagem, né? O famosíssimo ato de espionagem. Espionage Act, de 1917, né? E eles queriam enquadrar o garoto nisso. E isso podia dar até pena de morte, sabe? Começa em pena de morte e aí... o advogado for muito bom, exato. Você vai reduzindo. Vai baixando. Vai baixando. Tem um cara chamado Robert Hansen, foi o pior caso de espionagem na história. Ele apenas saiu com 13 prisões perpétuas. Nossa. Apenas, exato. E mesmo assim, porque ele fez um acordo. É, só que o ato de espionagem diz entregar informações que auxiliem o inimigo, né? E ele não tinha feito, teoricamente, ele não tinha feito nada disso. Ele entregou informação pro inimigo e as informações que ele publicou não ajudariam o inimigo, porque as informações já eram públicas de alguma forma, ou já eram muito antigas, né? Principalmente por serem muito antigas. Era tipo informação de 2 anos atrás. O fato é que ele foi dispensado do exército com, sei lá, o oposto de honrarias. Né? Desonra. Desonra. A gente bateu com a luva na cara dele. Eu sempre fiquei imaginando como é você ser dispensado com o desonra. Com desonra. Nego te bota na frente de todo mundo na base. Não sei como é que é lá, mas aqui nego te bota na frente de todo mundo na base, tira a tua espada e quebra na frente de todo mundo e rasga o teu coisa do uniforme. E depois fala, seu merda. Veio o Pereio, veio o Pereio e fala, você é um merda, cara. Você é um merda. Aí mija nele. Quase, é pior. Tem parte na cerimônia lá que todo mundo bate o pé e vira e dá as costas pro cara. Oh, caraca. Mas, sinceramente, isso não me atinge, não, velho. É pior ficar 30 anos preso. No Japão seria um problemão se acontecer. Mas aqui, o japonês ia ficar, puta, que merda. Dá minha espada aqui. Mas aqui, whatever. Você já tá na merda, cara. É. Bom, aí ele pegou 35 anos de cadeia e diz que ele deve cumprir 7. Isso. Sair incondicional, né? Então, ok. 7 anos na cadeia federal, mole, uma beleza. E agora ele já mandou um pedido de clemência pro Obama, porque agora ele quer que o Obama seja bonzinho. É, pois é, vamos ver, né? Mas eu acho que não vai, eu acho que não vai. Filha da puta, canalha, eu vou ferrar você, eu vou publicar tudo. Aí depois, pô, tio. Era Brinks. Era Brinks. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Essas publicações todas dos documentos aconteceram em 2010, né? E o Assange, com aquele negócio de querer minimizar os danos, ele separou 15 mil documentos que tinham a maior quantidade de nomes e ele sugeriu ao Pentágono. Ele falou assim, olha, eu tenho esses documentos aqui, eu vou publicar. Vocês querem dar uma revisão aí pra ver o que a gente pode arriscar, caralho? Tipo, o Assange pedindo ajuda pro Pentágono pra liberar os documentos. Imagina Não, ele não pediu pra liberar, ele tinha os documentos. Então, pedindo ajuda pro Pentágono pra revisar os documentos. Vai dar merda aqui, vocês querem dar uma... Eu achei até consideração da parte dele. Não, consideração da parte dele, mas imagina o Pentágono. Imagina que você é assessor de imprensa do Pentágono nessa hora. No universo bizarro faz sentido. Você tá avisando pros caras, vou vazar seus documentos, vê aqui o que pode ser muito ruim. Vê aí. No universo normal, não faz o menor sentido, né? Você vai... Eu sabia que isso faz parte do modus operandi de hacker. Hacker sempre faz isso. Os mais éticos, eles descobrem uma falha, avisam a empresa. Até o Vinícius Camax falou isso aqui no podcast de hackers. Avisa a empresa, muitas vezes a empresa não quer ouvir, aí você dá um ultimato. Vou liberar as informações em uma semana, corrige. Eu ouvi falar disso nesse Unicode agora, né, do iOS. Sim. Código árabe. Que parece que quem tinha descoberto avisou a Apple e aí falou, tá bom. E aí? Já vou ver isso aí. Vai pra lista de tarefas, né? Parece que ficou 6 meses nisso. O cara falou, quer saber? Toma aí, mandou pro Cid, né, cara? Quer saber? Vou mandar pro Cid. Vou mandar pro não salvo. Que é o nosso Wikileaks da trollagem. Mas assim, o Assange, ele foi bonzinho, pero no mucho, né? Porque ele tinha, quando ele fez o acordo com o The Guardian e o New York Times, eles passaram 3 meses trabalhando na liberação dos dados. E uma das coisas que os caras do The Guardian falaram pra ele foi, a gente não pode soltar isso com os nomes, porque se a gente soltar com os nomes, a gente não vai conseguir o perdão pra poder fazer isso. Primeiro ele não queria tirar os nomes, depois ele falou, beleza, eu tiro os nomes. Só que ele passou o resto dos 2 meses falando que estava desenvolvendo o método de tirar os nomes e não estava fazendo nada. Quando faltavam 2 dias pra liberação, que ele olhou e falou, puta, vai dar merda. Daí ele falou com o Pentágono. E o Pentágono cagou, né, cara? Ele também fez isso pelo departamento de vai dar merda ali, né? Não foi uma escolha de pura bondade. Não, e bondade, ninguém aqui acredita que o Assange, pelo menos aqui nesse Nerdcast, Até porque ele só publica coisas de um lado, né? Isso. Qual é o último Wikileaks sobre a Chechênia? Então, mas ele pode publicar o que ele não tem? Vai que não tem nada, velho. Mas ninguém nunca mandou nadinha. Sei lá, cara. Mas ninguém nunca mandou nadinha. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Tem uma coisa importante desses vazamentos do Manning, que aí sim, mudou coisa pra caralho, que esses documentos tinham relatórios de corrupção de líderes do mundo árabe e eles ajudaram a dar ignição na Primavera Árabe. É verdade, então, assim, essa é verdade. É coisa pra caralho. Tem alguns países de Primavera Árabe que já estão tudo cagado de novo, tipo o Egito e tal. Nunca tô dizendo que melhorou, mas mudou coisa pra caralho. Porra, o Egito foi foda, cara. A evolução de 360 graus. É, mas, pô, tem os outros. Totalmente esperado o que aconteceu no Egito e eu digo que o resto provavelmente vai voltar tudo pro mesmo esquema. Não, e tinha coisas, tipo, no Iraque que o exército americano prendia a gente e aí entregava pra autoridade iraquiana pra eles serem torturados pelos iraquianos, não por eles, né? É claro, ética. Terceirização, cara. Tem que terceirizar, gente. E aí que vem de novo a conversão de Genebra. Só pra dar um nome, mais de 1.300 evidências que a polícia iraquiana torturava o prisioneiro e mesmo assim os Estados Unidos entregavam os capturados para a polícia. E segundo a Convenção de Genebra... Você já teve em Genebra? Se você entregar um prisioneiro... Olha, não. Você já teve em Genebra? Peraí. Eu tô perguntando pra você. Eu já tive em Genebra. Se você vai em Genebra, você entende a Convenção de Genebra. Eu nunca fui em Genebra. Não. Esclareça-me. Genebra é isso aí, cara. Né? Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você entrega um prisioneiro pra uma outra autoridade e você sabe que essa autoridade vai torturar o prisioneiro, isso é um crime de guerra. Pela Convenção de Genebra. Mas se o cara... Peraí. Então, se o cara... Ele tinha americano, evidência que os Estados Unidos tá praticando crime de guerra. Se o americano chega e fala assim, ô Mustafa, você vai torturar esse cara? E o cara fala, não. Mas eles tinham documento que eles sabiam. Mas ele te garantiu. Então ele não vai torturar o cara. Não é assim que funciona. Ele tinha 1.300 evidências, cara. Tinha relatório, tinha gente que já tinha apanhado e tal. Não é assim. Investigação você não faz só com base em testemunhas, você faz com base em evidência também. O que eu quero dizer é o seguinte, os Estados Unidos vai ser condenado por esses crimes de guerra? Não vai. Mas o escândalo é que provou-se, vazou e provou-se que os Estados Unidos estavam cometendo crimes de guerra, entendeu? Não que a bomba atômica não tenha sido um crime de guerra, todo mundo sabe o que foi. Crime de guerra, quando o cara que perdeu fez alguma coisa que você não gostou. Quando o cara que ganhou faz alguma coisa que os outros não gostaram, é a vida. Meu amigo, Hitler cometeu crime de guerra, os nazistas cometeram crime de guerra. Os russos não. Ponto final, cara. Quem ganha não comete crime de guerra. Mas quem pode? Stalin, nosso amigo Stalin, pata de bode? Pata de bode. Matou mais sozinho matou mais que os nazistas, dele. Todos. Sozinho, pessoalmente. Pessoalmente. Pois é, então, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é por isso que esses documentos abalaram esse mundo, cara, porque eram coisas que estavam acontecendo ali, não é coisa que aconteceram 60 anos atrás, entendeu? Tava acontecendo agora, e o cara tava provando isso pra todo mundo. E aí vem mais uma vez o despreparo da estrutura toda, né, porque assim, isso tudo só aconteceu porque tinha um cara com problemas psicológicos de identidade e se sentiu inseguro e tinha acesso aos documentos. É exatamente esse lance que a gente falou, do tempo, né, se esses documentos só fossem acessíveis por gente com mais de 35 anos, com mais de 40 anos, nesse tempo, entre 17 e 30, a estrutura militar consegue filtrar as pessoas que são problemáticas. O cara já tá filtrado, o cara já tem tantos anos de casa. Exatamente, ele já tá treinado. O principal motivo é que ele tem algo a perder e ele tem a noção de que ele quer perder. Exatamente, agora o cara de 17 não. Não, mas o Marco Gomes falou tudo, o cara tá filtrado, entendeu? É. O cara filtrou até chegar lá. Não, mesmo que ele esteja filtrado, ele tem família, cara. Só de ter família, o cara não vai chutar o balde de vez. Assim. Da família, ele tem a noção, por ser mais velho e já ter visto o que aconteceu, ele tem a noção do que vai acontecer e do que ele vai perder. O cara mais novo, ele tem que... O problema do super-homem, ele acha que comigo não vai acontecer, esses velhos idiotas aí se ferraram, mas eu não sei. Às vezes o cara não tá inconsequente, sacou? Ele tá no meio do problema de depressão dele, ele não pensa, ele acha que ele vai morrer e tal. Então ele nem pensa assim, eu vou perder. É, whatever. Pra ele, tanto faz ser preso ou não ser preso, whatever. Ele tá com um problema dele que é muito maior, entendeu? O vídeo pro pessoal dos Black Blocs que foi todo mundo preso essa semana, né? Todo mundo, não imaginei que iam chegar a mim por causa de uma página da internet. Não imaginei pois que foi... é. Mas Mas o grande problema aí é que se você tem a informação sem ser usada, ela não adianta nada. É, não adianta você saber o que o Hitler vai passar sozinho em frente a um bar naquele horário, se você não tem como passar isso para um atirador. Então, 11 de setembro, você tinha informação, mas você não tinha a informação sendo utilizada, sendo cruzada. E se você começa a restringir tanto a informação que só gente de altíssimo escalão consegue manipular aquela informação, ela se torna inútil. Segundo a guerra, você tinha esse problema. Você tinha todas as comunicações alemães interceptadas e decriptadas, só que você não podia passar essa informação para todos os comandos de campo, senão os alemães iam fatalmente pegar um moleque com um envelope trazendo a informação e iam descobrir. E aí fica aquilo. Até quando você pode usar a informação sem dar a entender que você tem? Esse é um equilíbrio complexo aí, né? Daí que aconteceu. Obviamente que isso, por parte do WikiLeaks, divulgando todas essas fotos, não ia ficar impune, né? Então começou a perseguição contra o WikiLeaks, né? Começou a tirar no site do ar, a Visa e o Mastercard pararam de processar as doações pro WikiLeaks, né? O que, convenhamos, foi hilário, né? O WikiLeaks usando Visa e Mastercard. Era pra facilitar pras pessoas, né? PayPal também, o PayPal parou. Aí ele tava hospedado na Amazon, a Amazon cortou. E é legal a acusação, né? O Visa e o Mastercard processam doações pra Ku Klux Klan todo dia. Mas é a pressão, né? A pressão gigantesca, né, cara? Ah, cara, tanto Visa quanto Mastercard são basicamente associações de bancos. Por que diabos que um banco vai querer comprar uma banca com o governo americano por causa de alguma coisa? Não vai. Uma organização que denuncia bancos. Eles fazem a parada pra Ku Klux Klan, porque o governo americano, na verdade, não tá preocupado com isso. Os americanos não querem mais. No dia seguinte eles paravam, porque eles não vão comprar essa briga, não tem nenhum interesse deles em comprar essa tipo de briga. Inclusive, a cena é o seguinte: eles contratam o Apollo Creed, que vai vestido de tio Sam, de cartola e short e luva de boxe, e ele fala assim: olha só, não pode mais. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Uma coisa que cagou muito pro WikiLeaks, nenhum momento tirando a culpa dos governos, eles têm total culpa. Mas o Assange, a cabeça dura dele que cagou tudo, né? Se ele tivesse ouvido jornalistas e retirado os nomes, a situação não ficaria tão fácil pra poder acusar ele. Tanto que, apesar dele ter feito isso, como ele não separou os nomes, foi muito fácil todas as outras emissoras criarem uma campanha dele ser o culpado de ter sangue nas mãos e separar o Guardian e o New York Times dele. Mas isso não fez diferença nenhuma, porque não pegaram ele por conta disso, cara. Não, mas perseguiram o cara. E surgiu as garotas lá na Suécia. Mas isso com nome ou com sem nome ia dar na mesma. Isso ia acontecer de qualquer maneira. Ele perdeu a chance de ser menos antipático. Ele não quis fazer a briga de opinião pública. Qual é a nacionalidade desse cara? Ele é australiano. Australiano? É. Que cagou e andou pra ele a Austrália, mostrando que se preocupa muito com os seus nacionais, porque não ignorou solenemente tudo. Mas o Assange falou que ele tem intenção de concorrer ao Senado na Austrália aí. Isso. Quando ele puder sair da embaixada lá da Colômbia, que ele tá lá até hoje. Ele tá tentando fazer de lá. Ele tá tentando fazer Equador, de lá. Ele tá tentando fazer da embaixada. Fazer da embaixada? É, se concorrer a coisa, de alguma brecha legal. Ele vai tomar posse da embaixada do Equador, né? Porque aí eu acho que ele vai ter cargo político, talvez ele tenha, né, uma imunidade. Aqui não tem deputado na cadeia? Aqui tem deputado. Você tá falando o quê, Jovem, né? É verdade. Cara, mas por corrupção, não é por liberar dados de ninguém, não. E os amigos ainda não caçaram o filho da puta. Parece que invalidaram a sessão que ele foi absolvido. Tomara, porque pelo amor de Deus, né? Foi. Tinha que invalidar a sessão dele e todo mundo que tava dentro. Tinha que invalidar o Brasil, né, cara? Tinha que carimbar, inválido. Pô, tá invalidado. O fato é que o Assange tá lá escondido na Embaixada do Equador já há mais de um ano, né? Tá escondido, né? Ele tá lá. Ele não tá escondido, ele tá lá. Escondido, isso pressupõe que ninguém sabe onde ele está. Porque ele tá exilado lá, porque o governo da Inglaterra ignora o Sovenimento. Um acordo internacional que todo mundo respeita, mas ele só respeita quando interessa a eles, que é quando alguém ganha asilo, o país onde o cara tá, normalmente dá um salvo-conduto pro cara poder ir embora. E o governo da Inglaterra disse que não só não vai dar o salvo-conduto, como se ele passar pela rua, vão prender ele de qualquer maneira, não querem saber que o carro da embaixada é território diplomático. E isso tudo, lembremos, por acusações de abuso sexual. Aí vem a parte mais legal. O governo da Suécia jamais acusou ele. Você pode procurar. É a polícia? Não, é o seguinte. Não. O abuso sexual Suécia. Na Suécia? Na Suécia? Chamou, cara, você tá Suécia. Brincando comigo. a Suécia chamando ele pra fazer um depoimento. Um depoimento, na, é. Ainda na condição de testemunha. Ele nunca foi isso, um réu da parada. É. Mas é que acontece o seguinte, ele transou com as garotas lá na Suécia. Qualquer sim. país do mundo, eu aceitaria. A Suécia é sacanagem. Ele transou com as fãs na Suécia, que eram fãs dele. Ah, Julia Assange. Aí transou com as garotas. Aí diz que uma diz que arrebentou a camisinha, e outra diz não sei o quê. Aí, como arrebentou a camisinha, essas duas quiseram que ele fizesse um teste de HIV pra elas saberem que elas não estão com HIV. Por que elas não fazem a porra do teste? Podia, né? Mas eu não sei. Elas queriam o teste dele. HIV pode ficar incubado. Mas isso é claro que é tudo manobra. É tudo elas manobra. Pediram pro cara um teste de HIV. É porque a CIA disse que tinha que fazer alguma coisa. Aí ele foi... Não, então. Já disseram que as garotas eram agentes da CIA, o caralho. Mas eu não acredito que seja tão complexo assim. A gente eu não acredito, pô, não. Se fosse a gente, ia ser espionagem alto nível, né, cara? Mata Hari, né, cara? O não, fato é o seguinte... Hari era canhão. Mata Hari era canhão, as meninas eram gatinhas. O problema é que quando você viu o depoimento, você vê que tudo que elas descrevem, o crime do cara foi ser escroto. É. A descrição de tudo que rolou, segundo ela, em nenhum lugar do mundo seria assédio, seria estupro, seria ser escroto. Mas o que diz foi. É que elas não acusaram ele de assédio. Elas queriam a porra do teste de HIV. E aí, como o cara falou, não vou fazer nem fudendo, elas foram na polícia. Aí a polícia falou assim, então o senhor pode vir aqui conversar com a gente? Ele foi na polícia, falou aquilo tudo. Aí ele falou assim, beleza, volta daqui a um mês? Volto. Aí ele foi pra Inglaterra e deu uma banana da janela do avião, que ele não voltava nem fudendo, entendeu? Não, eles liberaram ele pra viajar. Liberaram. Não, pode viajar à vontade. Mas volta, ele fala assim, ele viaja, mas volta, né? Ele eu falei, ok, eu volto, nem fudendo. E aí o espertão foi pro maior aliado dos Estados Unidos. É, isso foi uma inteligência inacreditável, mas tudo bem, né? Mas aí o que acontece? Ele tem medo de que se ele pisar na Suécia, vão pegar ele e extraditar o cara nos Estados Unidos. Aí vem a parte maneira. A Suécia mandou ele ir. Aí ele perguntou, existe um acordo da Interpol? Quando é uma investigação, quando você não tá sendo preso? Por exemplo, lá na Inglaterra, a Suécia quer ouvir ele. Ele pode se pedir na embaixada da Suécia pra falar com o cara da Interpol na embaixada da Suécia. Ele se ofereceu pra isso. A Suécia recusou e disse que ele tem que ir na Suécia. Aí ele pediu à Suécia que garantisse a ele que ele não seria entregue aos Estados Unidos então, se ele pisar na Suécia. Ah, isso aí. Então, a polícia de Londres, teoricamente, quer prender ele pra mandar ele pra Suécia fazer a porra do depoimento dele. É. Mas ele fala, nem fudendo, porque daqui a pouco vocês botam o saco preto na minha cabeça e eu tô nos Estados Unidos, né? Exatamente. E vai ser o que vai acontecer, né? Mas se ele fosse pra embaixada sueca, não podia fazer a mesma coisa? Ah, mas pelo menos como é que iam tirar ele de lá de dentro? Então, abria, né? A porta e dava um pé na bunda. Não, tô falando. A Suécia podia sequestrar ele, mas como é que iam tirar ele da embaixada, levar, não sei o quê? É porque assim, eles estão tentando fazer da maneira menos escrota possível, né? Eles não querem que o cara vá na embaixada sueca, sequestrar o cara e levar o cara pra Suécia. Eles disseram, vem aqui pra Inglaterra que a gente vai te levar na embaixada e de lá a gente resolve. Os suecos estão fingindo que não vão entregar ele pros americanos assim que ele posar lá. Mas é aquela fingida piscando o olho, né? Porque tá todo mundo... Cruzando o dedo, né? Suecos não sequestraram ele. Tá de Dimocó, tava lançando o pé. Ia pegar um pouco mal demais. Mas todo mundo sabe o que vai acontecer. Inclusive ele, por isso que ele não foi. Então, mas ia pegar um pouco menos mal do que eles sequestrarem um cara na Inglaterra e levarem pra Suécia, né, cara? Não, e provavelmente o que ia acontecer é que na hora que ele pisasse na Suécia, ia surgir um mandato da Interpol pra cima dele com outra acusação qualquer, porque a Suécia tem a cor. E a Suécia inferno vem e fala, não, tem um mandato aqui, ó. Os caras pediram, você tá preso, vai pros Estados Unidos. Cara, nem ia sair do avião. Ele ia pisar na escada e voltar. Ele ia ter que sair do avião porque o avião era território inglês, se ele fosse no avião da British. Ah, mas tem um policial inglês pra empurrar ele ali. E aí, a coragem contagiou Edward Snowden, outro jovem administrador de sistemas da NSA. Posso começar só voltando pra fora uma indignação? Ah. O Snowden não é a gente, caralho. Ele Snowden é um garoto que mexe com computador. Jornais do mundo, ele não é a gente. Ele é um CISOP. Isso, é. Terceirizado, ele é o famoso terceirizado. Ele era terceirizado. É filho bastardo, no máximo ele é o filho bastardo de o Senhor do Norte. Se ele ter o acesso que ele tinha, terceirizado não devia ser não, mas ele é terceirizado. É terceirizado. Você tá vendo, né, Zagal? Preste atenção você aí com esses seus bandos de terceirizado. Você tá vendo? O cara esse me ensinou. O contrato de serviço que você tem aí, o gaveta, o Léo de radiofobia. O cara me ensinou a terceirizar. Falou que eu tenho que ter custo variável, cacete. Agora tá me falando pra tomar cuidado. Garoto que mexe com computador tem acesso a tudo. É, o cara que troca o seu HD e instala o teu Windows, ele sabe tudo. O cara que te ajuda a digitar a senha no Wi-Fi quando você tá perdido. Todo é o mesmo carinha aí. Não é nem questão de falha de segurança, ele tem que saber. Não. Ele era o cara do TI? Era, ele era o cara da TI. É o cara da TI, você acha que faz o quê, sério? Não, eu achava que ele, no mínimo, analisava alguma coisa. A porra nenhuma. Caraca, tava assim o nível de segurança na parada? Mais uma prova. Ele era o garoto da TI e ele vazou documentos de slides. Não é que ele teve acesso aos códigos fontes do programa. Era ele vazou as apresentações. PowerPoint. Uhum. Ou seja, a culpa é da Microsoft. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Bom, mas o fato é que o Snowden foi o cara que denunciou outra coisa, né? Diferente do Bradley Manning, que denunciou lá, vazou os documentos de absurdos da guerra do Iraque, Afeganistão, etc. O Edward Snowden, ele vazou informações dos programas de espionagem digital dos massivo, Estados Unidos. Né? Massivo, né? Como o Prism, que vamos chamar de Prisma. O Prisma era Era não. Não. Só mudou de nome, mas ainda era. Agora mudou de nome. Tem vários programas. Na verdade, vão surgindo vários outros programas com objetivos diferentes. Mas vamos chamar tudo de Prisma pra ficar tudo mais fácil, né? Então, basicamente, isso envolvia um pedido de informações sigilosas por parte do governo dos Estados Unidos ao Facebook, ao Google. Quem mais? SkyNerd. Convenhamos, não é um pedido. Não é pedido. Não é pedido. É ligação direta. E o governo americano não pede. Se o governo americano te pede alguma coisa, sua única resposta é sim ou sim, senhor. O Prism seria ligação direta no servidor. Não é que você pede e ele te dá. Não. É tudo que está sendo produzido, você pode requisitar o que você quiser. Então, entendeu? Não. Mas aí, a inversão da mídia. Então, o Facebook disse que, não, calma aí, a gente só deu algumas informações específicas que eles pediram de algumas pessoas, em tantas pessoas nesse país, outras pessoas. Tem até uma página no Facebook. Olha só, vamos. É o Prism. Mas peraí. É ligação direta no servidor. Mas rapidão, o nego tá falando pra caralho. Vamos ser sinceros. Essas empresas todas estão trocando dados aí desde sempre. De cadastro, essas coisas. De tudo. Não tem novidade nenhuma nisso. A gente não troca. Porque não ofereceram a grana boa. Que ofereceram... O problema é o seguinte. O nego tá fazendo... Cara, veja bem. Um negócio que todo mundo sabe o que acontece. As pessoas, pelo menos, que trabalham na área têm uma desconfiança total que isso acontecia há anos. Então, agora que surgiu os dados, o pessoal trata como se fosse a última novidade do mundo. Vai se somando a parada. Uma paranoia bizarra, e óbvio que se interessa pros americanos que a paranoia seja bizarra nesse ponto. Esse que negócio que eles falam que o Prism pega todos os dados, assim, tecnicamente é possível, mas é um gasto, mas é um gasto de dinheiro e de manpower, de gente, pra analisar isso tão grande, que não é prático. Não é isso, não é pra você pegar vai todos. Ter que ter um data é ter center. Acesso a todos e pegar os que você acha interessante pegar, mas sem mandato, esse é o lance. Você não pega, o que eles falam é que eles pegam até terceiro nível de contato com um suspeito de terrorista. Então, são milhões de pessoas nos Estados Unidos. O negócio de mandato lá funciona da seguinte forma. O governo americano chega pra você e fala, você me arruma esse dado? Você pode responder pra ele, não vou te arrumar o dado, me volta com o mandato e sofrer a sanção por ter falado isso. Você pode falar pro governo americano, sim, claro, pode pegar o seu dado. Qual é a empresa maluca que vai dizer pro governo americano não? Ninguém quer não pro governo dos Estados Unidos. Isso é uma coisa óbvia. É que é um pouco mais complicado que do jeito que a gente tá falando, parece que era uma ação isolada do governo do executivo, mas o Prism foi autorizado pela FISA, né, que é o lado do judiciário. O Senado e a House of Representatives sabia disso. Funciona legalmente. Todo mundo sabia e ele era legalmente funcional pelos três poderes. Todos sabiam dele. Por isso que eu me refiro ao governo americano como uma entidade geral. Porque assim, você é uma empresa americana. Se o governo quer te arrumar um problema, ele vai te arrumar um problema. Qualquer pessoa sabe disso. Então você não responde não pro governo impunemente. No caso do Prism, o governo americano vai chegar e vai pedir pra Microsoft, quero ver seus dados. Não, eu quero ver os dados desse cara aqui que não é você. Eu quero ver os dados Não, mas tudo bem, mas não, assim, quais são as três possíveis soluções que ela poderia falar? Sim, não ou... E volta ou vamos consultar o judiciário. Só que o judiciário que julga isso é o FISA, que é uma corte secreta secreta e que basicamente não existe direito de defesa. Ela só pode estar lá dentro, no julgamento, os membros dessa corte e o governo americano. E ele que vai decidir se ele julga você ou não. Fiz é uma corte que eles fizeram pra casos de terrorismo e de não sei o quê. Isso, pra tudo que tá ligado com terrorismo e coisas externas, pode ser feito FISA. 91% dos casos julgados pelo FISA são a favor do governo. Então a empresa pode falar não e ele vai mandar pro FISA e o FISA vai autorizar, independente do que a empresa quiser ou não. Se a empresa fizer não, o não vai ser impune. Você não, é o que eu tô falando. Ah, não, sim, ela vai tomar multa. Não, eles vão inventar alguma merda. Vão inventar alguma merda pra te além de multa, você não ganha a isenção. Porque se você ajudar, qualquer coisa que eles descobrirem que possa se ligar ao terrorismo, a empresa que ajudou, ela é isenta do ato. É, porque ela não tava participando. Senão ela tava participando. Se ela negar ajudar, além dela ser obrigado pela corte, qualquer coisa que eles acharem, a empresa pode ser julgada legalmente como responsável por aquilo. Só que aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, essas informações, qualquer filha da puta tem acesso a essa merda. Dois, essas informações são muito importantes comercialmente. E aí existe um monte de acusação de nego pegando essas informações pra obter vantagem econômica de competição entre empresas estrangeiras, licitação e etc. O governo americano tem um acesso a qualquer dado de qualquer um direto. E qualquer filha da puta instalador de mouse tem acesso a essas informações, é óbvio que esse negócio vai vazar e vai vazar de um jeito que prejudique alguém, né, meu? Isso, esse é o problema. É claro. O próprio governo americano, o Itamaraty dos Estados Unidos, digamos assim, a diplomacia deles, sempre agiu pra defender os interesses comerciais americanos. Sim. Então é óbvio que se eles podem ter acesso a dados comerciais de outras... Cada vez que isso acontece, os plantadores de laranja aqui do Brasil se fodem, né? Não, é claro que isso vai ser usado pra proteger os interesses comerciais deles. Eles sempre fizeram isso. Mesmo quando eles não tinham acesso a esses dados de mão beijada. Não, e não só eles, todo mundo. Todo mundo, é. Todo mundo. Não, todo mundo não, porque o nosso Itamaraty é incapaz de fazer isso. Errado. Diplomacia não ajuda em nada a nossa empresa. Até hoje nunca vazou nenhum caso que nossa diplomacia tenha ajudado em alguma coisa em uso comercial para nossa empresa. Exportação e importação, né? Porra nenhuma. Todo mundo sabe que os americanos fazem isso desde sempre, não é não agora, desde sempre, desde que os Estados Unidos são os Estados Unidos que eles fazem isso. Isso é uma coisa óbvia. A guerra da República das Bananas está aí para provar que eles sempre fizeram isso. E aí o pessoal hoje em dia fica assustado. Ah, meu Deus, os americanos estão fazendo isso. Pô, sério mesmo que você só descobriu isso agora? Não é nenhuma surpresa saber que existe toda essa espionagem. Mas aí, como a Zagal sempre falou, o problema não é roubar. O problema é você roubar e não conseguir carregar. Essa que é a vergonha. Essa que é a vergonha. Exato. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Tem duas questões, né? O quão o Prism é útil, quantos dados a gente vai conseguir tirar dele sobre terroristas, e outro, se a única maneira que a gente tem que fazer é essa. O Obama falou, a gente pode diminuir a nossa privacidade por mais segurança. Tem duas coisas aí que o pessoal tá reclamando bastante nos meios técnicos. Quantas pessoas o Prism deve estar analisando? População inteira dos Estados Unidos. Não é só Facebook, Google e tal, é telefone. SMS e tudo. É, um pouquinho antes do caso estourar o Prism, teve o caso da Verizon, que eles estavam olhando. Isso, da Verizon. Metadados. Foi uma semana antes, por isso que o Kat acabou esquecendo. É. Pensando nessas coisas, eu sentei pra fazer uma conta pra poder ver o quanto útil seria o Prism ser uma continha boba, só pra te ter uma noção. Olha aí, o cara tem que fazer a conta, vai. Não tem. Se a gente pensar que o Prism seja bom pra caramba, os caras da NSA consigam, toda vez que um terrorista faz uma ligação, e essa ligação ela tem uma palavra, ela tem uma coisa que seja relacionada ao atentado, que 99% dos casos o sistema do Prism consiga pegar isso aí. É uma quantidade absurda, ele tá quase sempre acertando. É. Mas, como tem poucos terroristas nos Estados Unidos, o que o sistema faz? Ele ouve uma mensagem estranha e vai tentar descobrir que você é terrorista. Dadas essas condições quase perfeitas do sistema, significaria que cada vez que ele achasse uma mensagem suspeita, a probabilidade dele ser de um terrorista ia ser de 1 em 10 mil. Então você tá falando, cada vez que eles pegam um sinal suspeito, a cada 10 mil desses que ele acharem, um seria de um terrorista. Então imagina só, eles estão coletando informação de todo mundo pra não pegar gastando ninguém. Gastando energia demais, né? Tem outros jeitos mais fáceis. Não serve pra nada. Não tem, se você for ver, não tem uma grande ameaça que foi descoberta pelo Prism. Aí é que tá. Eles não divulgam quais são os casos que o Prism barrou. Aí vem outro caso, porque por relações públicas, recentemente eles falaram, esse caso aqui a gente acabou de interceptar e impedimos. Mas, meu, é o governo americano. Você vai vai acreditar? Não, e eles tentaram, e as questões que os que eles falaram, o pessoal foi a fundo e viram que na verdade não teve Prism nenhum em cima deles. Eles falaram, ah, isso tu usou o Prism, não tinha Prism nenhum lá, era bom e velho método de cara que interceptou carta, essas coisas. É, mas aí o cara, né, a ideia deles é o seguinte, vamos ter o máximo de informações possíveis, porque você nunca sabe, né, you never know. Mas você não pode divulgar que, se você divulgar que o negócio funciona e intercepta, o teu inimigo vai arrumar um jeito diferente pra, de fazer as coisas. É por isso que eles querem pegar o Snowden, porque aparentemente o Snowden foi, olha, ele mostrou um escândalo público do governo tá espionando todo mundo e tal, que o povo deveria saber, mas aí o governo vai se defender e fala assim, olha, ok, mas se todo mundo sabe que eu tô espionando, o inimigo não vai usar métodos, né, ele vai evadir todos esses métodos que eu tô usando, por isso que tem que ser secreto e por isso que a gente quer prender esse cara, entendeu? Sabe de onde surgiu a história de que cenoura faz bem pra vista? Não. Segunda guerra, os ingleses tinham montado as estações de radar na costa e aí começaram a interceptar muita esquadrilha alemã. Só que se eles dessem a entender que tinha um sistema interceptando, os alemães iam atrás. Então eles inventaram que eles estavam dando uma ração de cenoura extra para os observadores que ficavam com binóculo na costa, e cenoura fazia bem para vista e fazia os caras enxergarem melhor. Puta que pariu. Foda-se. Só na segunda guerra pra nem acreditar nessa merda. Eu ouvi uma história diferente. É. Sempre ouvi falar, puta, você já viu algum coelho de óculos? Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Tem uma área da criptografia que o pessoal que estuda criptografia teórica, o pessoal quase caiu para trás quando surge isso. Tem uma técnica que a gente chama de privacidade diferencial. O que significa isso? É uma maneira que você pode criptografar um banco de dados e ele tá lá criptografado. Daí eu posso chegar, fazer uma query nesse banco de dados, query encriptografado, e descobrir se aquela minha query dá um resultado positivo. Então eu posso ter, por exemplo, os e-mails das pessoas, fazer uma query buscando coisas que... Terrorismo. Palavras que sejam de terrorista, por exemplo. Sem saber o conteúdo dos e-mails. Você pode dar outro exemplo sem essa palavra que vai deixar flag no Nerdcast? Então vamos procurar, então. Eu quero descobrir numa lista de e-mails criptografados quem gosta de pizza. Beleza, obrigado. E sem ter que ler os e-mails, existem técnicas que eu consigo descobrir se aquilo é positivo ou não. Daí depois disso, então se o Obama foi lá e descobriu que as pessoas gostam de pizza, como isso é proibido lá, ele pode pegar e pedir pra corte abrir quais são aquelas pessoas que têm pizza, sem ter que ler os e-mails. Uhum. Então, mas poderia... isso ele não vai conseguir ler quais são as próximas importações e exportações de laranja do Brasil, claro. Soja, por isso, minério de ferro da China. Mas por isso que a desculpa dele é uma grande desculpa falácia. É que o interesse não é só terrorista, o interesse é tudo. Se o Google usa essas informações para mostrar anúncio no meu Gmail. Exato. Tu acha que eles vão se preocupar com isso? E não é só o Google, não. Não é só o Google, não. Daí que é a questão. É. Como ele tentou dar uma desculpa esfarrapada, e você percebe qual que é a intenção por trás. Ele não precisava ler os e-mails para poder conter o terrorismo. Você pode ter 100% de privacidade e 100% de segurança. É. E essa, inclusive, é até o argumento do Google, viu? Defendendo um pouco aqui o concorrente. O Google alega aí, que Marco Gomes, não são máquinas analisando o seu e-mail, mas que nenhum ser humano vai ler aquilo. Então essa está nos termos de uso lá. Nenhum ser humano vai ler o seu e-mail. Mas ele não faz uma análise criptografada. Ele usa um computador lendo aquilo. Mas ele não faz uma query criptografada no seu e-mail. Isso, mas então, assim, foi comentado aí, pô, se o Google exibe anúncios relevantes em relação ao meu e-mail, o Obama não vai fazer, mas uma coisa não tem a ver com a outra, porque o Google não tem um ser humano lendo seu e-mail, entendeu? É uma máquina botando anúncios direto ali, sem nenhuma interferência humana. Mas a informação tá lá e pode ser consultada. Isso, ela poderia ser lida, esse que é o problema. Ela não e tá... segundo vimos, pelo cara que troca mouse, inclusive. Isso, exatamente. Pô, mas o cara que troca mouse é um dos caras mais importantes da empresa. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Então, saiu recentemente a notícia de que os protocolos de criptografia mais usados no mundo são inúteis contra a NSA. Então a NSA conseguiria ver tudo o que a gente faz, mesmo quando criptografado por HTTPS, por SSL. Conseguiria não, ela seria capaz de saber. Seria não, ela é capaz. Tá bom, eu tô sendo aqui político. Ela você sabe, a CTU já fazia isso. há algum tempo. Então, mas peraí, isso é... Como assim? Criptografia não serve justamente pra isso? Pra você proteger? Pois é, mas nenhuma criptografia é totalmente segura. Ela sempre vai ter um nível... Peraí, o trabalho da NSA é quebrar código. Exatamente, exatamente. Só que imaginava-se que essas criptografias HTTPS e tal, elas fossem matematicamente muito seguras, sacou? Que não valesse a pena pra NSA espionar muita gente. O tipo, gasto de energia pegar... aqui, né? É, se ela precisasse pegar um cara, ela ia conseguir. Mas, pô, fazer isso com milhões de pessoas, o gasto de energia seria alto demais. E aí a gente descobre que não é. A NSA acabou de ficar multimilionária em bitcoins. mas o que ela fez não foi uma falha no algoritmo matemático. Ela fez uma falha no algoritmo lógico dos programas. Quando foi estabelecido as regras que iam ser feitos os programas de criptografia, a NSA participou da definição do protocolo e ela propositalmente colocou falhas. É, teve governo aí de país comprando computadores sozinhos que tá tudo já grampeado, maluco. Não só isso, como em 2007 um cara publicou uma matéria, né, um artigo assinado pessoal, assim, uma coluna de opinião na Wired, revista Wired, Bruce Schneider, mês 11 de 2007, falando, será que a NSA colocou um backdoor secreto no novo protocolo de criptografia? Era esse, mais ou menos esse o título do artigo do cara. E ele questionava isso, pô, será que a NSA colocou o backdoor e não sei o quê? Será que ela comprometeu os algoritmos de geração de número aleatório que seriam super importantes e blá blá blá? E obviamente, em 2007, o cara foi tirado por maluco, né? Vejam só. Falando sério, se você fosse o governo, você não faria isso? Eu faria. Faria fácil. Irmão, eu... Você tá brincando. O Obama falou naquele discurso de pano quente dele, que é assim, não é porque a gente tem a capacidade de obter essas informações digitais, significa que a gente deva obter essas informações. Aí os caras da NSA deviam estar rindo pra caralho, né? Gargalhando. Porque até a Petrobras apareceu lá nos relatórios de espionagem dos caras. Né? Tanto que os relatórios, eles até... Tava bem escrito o porquê eles queriam fazer aquilo. Antiterrorismo, não sei o quê, favores comerciais, política. Tava bem claro lá que eles tinham um caráter comercial em fazer isso. É, e fora que o governo americano captura 60 mil e-mails, ligações telefônicas, SMS e outros tipos de informação por segundo. 60 mil por segundo. Então é sim, em altíssimo volume, de várias, várias pessoas, e em vários motivos diferentes, inclusive motivos comerciais, né? Ah, eles estão até dentro da rede Swift, né? Que é uma rede entre 10 mil bancos para fazer qualquer transferência de grana internacional, né, que saia do seu país, né, e os caras estão craqueando tudo, maluco. É, assim. E não só isso, como esse lance de, colocar backdoor e tal, mas tem casos em que eles não conseguem colocar o backdoor. Por exemplo, quando o protocolo é criado por outro país, ou quando o protocolo é criado por um pesquisador completamente independente que caga pra NSA, esse tipo de coisa. Mesmo assim, eles conseguem pegar porque eles não fazem só o backdoor, né, a parte mais técnica, mais óbvia. Eles também fazem de outras maneiras, como, por exemplo, pegar a informação antes dela ser criptografada, usar programas tipo de, vamos supor, grampo de teclado, esse tipo de coisa. Então eles têm outros jeitos de pegar os negócios. Inclusive, isso foi bastante usado pelo Reino Unido, porque o Reino Unido interceptava os altíssimos volumes de informação que passavam pelos cabos de fibra ótica no mar, e aí eles pegavam esses dados, e esses dados, obviamente, estavam criptografados, né, no cabo de fibra ótica. E aí eles usavam os programas de descriptografar da NSA para descriptografar isso e descobrir quais eram esses dados. Isso tudo, claro, reportagem jornalística, assim, não sei até quanto isso tá provado e quanto isso é hipótese, mas tá publicado nos maiores veículos do mundo, inclusive no Guardian, no Verge, no Estadão, se quiser pegar Brasil e etc. E daí você acha que isso foi a primeira vez? No início dos anos 90, quando tava sendo definido as tecnologias de criptografia de telefones celulares, a NSA, ela tentou enforçar um tipo de chip que se chamava Clipper Chip, que era realmente que fazia a parte de criptografia da chamada. E a grande questão é que esse chip já continha backdoors para o governo americano poder rastrear chamadas das pessoas em todos os celulares do mundo. E quando foi descoberto isso, eles tiveram que voltar atrás e esse chip nunca foi utilizado, mas você vê que a ideia foi para frente. Eles ignoraram os celulares e foram fazer na internet de uma vez. É, não só isso, como atualmente eles conseguem acessar conteúdo de smartphones, de BlackBerry, de iPhone, de Android. Ei, que beleza. Saiu matéria recentemente no Estadão, com fonte da Dow Jones, dizendo que o Google, a BlackBerry negaram, mas segundo a matéria, os documentos revelados pelo Snowden mostram que eles conseguem sim verificar tudo o que acontece dentro dos principais smartphones de hoje, iPhone, BlackBerry e Android, e só não vai ter o Windows Phone nesse relatório, porque o relatório é de anos atrás, porque com certeza... Porque ninguém usa essa merda. Quem usa? Quem usa? Sério. Tem que as fotos da Scarlett Johansson, o primeiro caiu na mão da NSA. E outras que você nem imagina. É o FAP Department. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. E aí o que aconteceu? O Snowden, ele não foi para o WikiLeaks, né? Ele foi direto para o The Guardian. Ele encontrou esse cara, o colunista americano Glenn Greenwald, lá em Hong Kong. E esse cara mora no Rio de Janeiro, né? Mora no Rio de Janeiro há 8 anos. É, exato. E já apareceu aí várias reportagens falando sobre o caso. E aí ele vazou todas essas informações. E aí, tipo assim, foi uma publicação The Guardian, né? Não foi uma publicação do WikiLeaks, né? O Assange não tem nada a ver com essa história mais. Mas ele já falou, o Assange já falou em entrevista que o Snowden é um grande herói e tal. Aliás, outra pessoa que falou que o Snowden é um grande herói foi o Oliver Stone, que já deve estar querendo comprar os direitos. Ele adora a conspiração. Era tão mais fácil pagarem um analista pro Oliver Stone. Mas o fato é que o Snowden quis ser identificado. Essa aqui é a parada, é a loucura. Ele não quis ser uma fonte anônima. Ele, ó, mostrou a cara e correu pra Rússia, né, cara? Sabendo que ia dar merda. É mais um caso de suicídio by US governo. Eu não sei porquê, sabe? Mas talvez ele preferiu não ser surpreendido com um saco preto na cabeça um dia, achando que ele tava salvo. E ele preferiu, vamos falar logo e eu aceito as consequências dos meus termos, né? Eu vou passar mais de um mês, 40 dias no aeroporto russo. Mais de 40 dias na área de trânsito do aeroporto, que mal tem banheiro. Dizem que ele não ficou lá, na verdade, né? Falam que nesse momento ele já tava em um safeguard russo lá dentro, porque não dava pra ele ficar 40 dias naquele... É porque eu fiquei imaginando, será que as pessoas não tiram foto, botam no Instagram? Olha lá o Anderson Holden. Tô aqui, eu não vou... num lugar reservado e tal. Ele não ficou ali, passeando, pagando de torrentes no aeroporto. Guardando carrinho pra ganhar 20% de pão de queijo. Exatamente. Mas o que eu não entendi é o seguinte: recentemente, o namorado brasileiro do... David Miranda, marido do... Do Glenn Greenwald. Foi encontrar com a galera que ia dar documentos, mais documentos do Snowden pra ele, lá em... Como é que é? Em Berlim, sei lá. Fez escala, É muito bom ser em Berlim, né? Tipo assim, os caras podiam se encontrar em qualquer lugar, mas vamos em Berlim. Não foi em Londres? Fez uma escala em Londres. Esses caras nunca vão pra África. E tenta, aí desvia de navio, faz alguma coisa. Sempre vão no voozinho comercial normal que todo mundo rastreia. Então, provavelmente. Mas aí o governo, ele pisou em Londres e os caras falaram: pera um minuto aí que eu quero ver um negócio aqui. Provavelmente o Greenwald mandou o marido porque ele é um cara avisado, né? Exatamente. Esse negócio pra ele já ia pegar mais do que ia pegar pro PSV. Porque ele que tava, ele fez a reportagem, a primeira reportagem e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, cara, você viu que os caras estão espertos, porque na hora que o garoto voltou. Blitz documento. Eles pegaram ele, deixaram ele lá o tempo máximo possível que eles têm sobre aquele ato de terrorismo lá. E aí travaram o computador, Game Boy, gravaram tudo. Travaram um monte de jogo de PlayStation. Travaram tudo. É o PSP do cara, velho. Mas faz sentido. O que tá certo, né? Funciona como pendrive. Faz sentido. Os caras pegaram tudo onde poderia estar. Mas por que não botou isso no Dropbox? Tá doido, porra? Porque eles são burros. Não é porque eles são burros. É porque o Dropbox ia entregar os documentos para os Estados Unidos e apagar os documentos em seguida. Já ouviu falar de criptografia? Mas não é mesmo. Então, podia criptografar o documento, mandar a chave pro cara. Como filme ponto não sei o que aí. Pirocas Atômicas, volume 5. Não, se eu fosse esse cara, eu usaria esteganografia para encriptar todas as minhas informações daquele monte de foto de gay porn hardcore. Aí você imagina o agente lá do MC vocês tendo que ver foto espelhada. Não, porque isso parece uma... parece que a gente tava na Segunda Guerra Mundial, cara. O cara teve que buscar informação. Tem outras maneiras. Você não pode usar aí a rede Tor, que vocês falaram pra cacete, cebola? Usa a cebola. Pode, mas esse cara é uma mula. Tem aí, um monte de gente. Eles cara, são cara, mulas. Cara, sabe por quê? É. Os ingleses falaram que entre as coisas que acharam com ele, tava papelzinho com password. Aí tu quer que um cara que leva password em papel saiba usar Tor, cara? Ele não, não, esse cara. Esse cara, foda-se esse cara, o marido de sei lá quem. Foda-se ele. O alemão, ou quem quer que seja que estivesse na Alemanha, que quisesse passar informação pro cara que tá no Brasil, não precisa mandar um cônjuge pra Europa, cara. Mas tem outras maneiras de fazer isso, cara. Tem outras maneiras, tem. Mas eles quiseram fazer assim, enfim, tanto faz. Que... Se não foi de propósito, é muito amadorismo junto pra um... Exato, cara. A gente consegue fazer melhor, Obama. Pois é. Mas você não... o fato é que a gente não sabe o que que tava lá. Entendeu? E a prova de que o outro lado também é burro foi que os agentes ingleses invadiram o Guardian, botaram o mandato em cima da mesa e falaram: vocês estão com informações sigilosas, perigosas, e essas informações podem ser usadas pelo inimigo, então nós vamos destruir essas informações. Foram pro porão com os servidores do Guardian, laptop, etc, e destruíram o computador na marretada. Que isso? Os caras destruíram coisa na marretada. O pessoal do Guardian falou: gente, mas as reportagens são todas escritas nos Estados Unidos ou no Brasil, a gente não tem nada aqui, eles nunca ouviram falar de internet. De backup, né? Os caras acharam que as informações, que destruindo HD no local, resolvia alguma coisa. Ah, ainda bem, pelo menos eles não bateram nos monitores, né? Ia ser maneiro esse cara. Pensa uma marretada e fala: pronto, estamos satisfeitos. Tem um filme do Star Trek que o Spock, pra destruir o computador antes que a inteligência artificial roube todas as informações da Enterprise, ele dá uma porrada no teclado, maluco. Pô, cara, mas se destruir o teclado, você resolveu todo o problema. O fato é o seguinte: a Rússia não falou que o Snowden tem que calar a boca pra ficar lá? E como é que o cara tá mandando mais PowerPoint? Mais PowerPoint? Isso foi antes da Rússia falar. Não foi. Foi agora, cara. Foi antes do Putin dar o... Vazio. Não, você pode ficar e fica quieto. Ah, peraí. A gente não sabe em que momento ele passou as informações pra quem tava em Berlim. Também tem isso. É, né? Porque o cara recebeu, passei, né? O cara teve que comprar passagem, milhares é foda. Você tem que... né? Até conseguiu passar. Na verdade, tem quase um ano que ele deu essa informação, mas o cara não comprou a passagem. Esperou a milhagem. Esperou a promoção de milhas, o peixe. Viagem pra Berlim é caro, cara. Eles foram de British, né? Porque a parceria com a Ibéria deve ter sido um bom terrível. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Aí, o governo brasileiro ficou puto com o governo da Inglaterra. Ah, o governo brasileiro é uma palhaçada. Ele ficou: tu não pode... Eu vi lá o patriota falando: não, eu vou exigir pelo menos que devolvam o computador e os três pessoais do cara. Vai tomar no cu, né, cara? Vai tomar no cu. Eu faço fazer a promoção das Casas Bahia, patrocinar o cara e dar um computador novo pro cara. Não, eu acho que é. Agora o patriota nem pode mais pedir a porra do... Ah, patriota tem. Patriota fez merda e foi parar em Nova York. Eu acho engraçado. Eu aqui não entendeu que pra exigir alguma coisa você tem que ter bombas atômicas. Quem não tem bombas atômicas, não existe nada. Tem que estar no clube. O Brasil. No máximo você pede por favor. O Brasil vai exigir o que na Inglaterra, né, cara? Porra, vai tomar cara. No cu. O cara vai falar: o Colônia, cala a boca aí, porra. Deixa o saco, desde quando eu tô conversando com o Colônia? Veja a palhaçada do avião do Evo Morales, quando surgiu a história de que o Snowden estaria no avião do Evo Morales. É verdade, ainda tem essa história. O mundo pararam todo. Então, olha só, calma, pra quem não sabe, enquanto o Snowden tava no aeroporto de Moscou, ninguém ele sabia. Ele sai do buraco também, né? Sai da caverna, puta que pariu. Não. Vai, fala. Então é aqui pra isso, pô. Tirar o cara do buraco. São os educadores, Marco. Não antagonize os leitores, os ouvintes. Mas pronto, aí aquele cara que odeia o Marco Gomes agora tá com a razão máxima. Momento Marco Gomes. Foi babaca mesmo. Momento Marco Gomes. Mas babaca. Aí... O fato é o seguinte: quando o Snowden tava no aeroporto ainda, sem saber o que ia ser da vida dele, o Evo Morales esteve em Moscou lá, não lembro, fazer alguma coisa lá, e aí ele foi embora. Foi uma reunião do G-Pobre, eu acho. É um negócio desse. E aí eu fico imaginando uma mesa de reunião, a galera: e aí, foi maneiro, e aí, lá o boliviano já foi? Ah, já foi. Aí alguém fala assim: já pensou Se o índio leva o cara, aí fica 5 segundos de silêncio e de repente todo mundo correndo, papelada voando, e todo mundo pegando o telefone, pelo amor de Deus! Segura esse filho da puta, manda nesse avião, manda nesse avião. Então acharam que o cara podia estar no avião do Zacarias. Malocando! O Zacarias poderia estar malocando o cara. E aí foi uma merda diplomática internacional, né, cara? Faz sentido. Faz sentido pra caralho. Faz sentido pra caralho. Isso por quê? Espanha, Portugal e França, não foi isso? Todo mundo negou espaço aéreo pra ele. Impediram e negaram o espaço aéreo. No meu cu, não. E ele ia ter que parar pra você ser em Lisboa. E aí falaram, não, aqui não. Não pode, porque rolou uma pressão de não deixar o cara. Aí ele pousou aonde? Na Grécia? Não, não rolou, exato. A pressão não foi pra não deixar. A pressão foi, se pousar, tem que me chamar. E aí o cara, porra, não, essa também não quero, né? É, então... Aí ele começou a falar, não, não dá, não. É aquele negócio, você vê ele passando aí, me chama. Exato. Mas aonde é que ele pousou, então? Ele pousou... Na Áustria. Na Áustria. É, e aí o embaixador da Espanha, foi isso? Ou da França? O embaixador que quis tomar um café com o cara dentro do avião. Dentro do avião, se convidou pra ir dentro do avião tomar um café. Eu gostei de tomar um café, já que você tá aqui, vamos tomar um café. No seu avião. Isso foi uma situação internacional muito escrota. Porque o cara foi detido, de fato, né? Ah, eles deixaram ele mofando lá. No... Horas! Aí você imagina, horas. Aquele saco de cocaína com o topete do Snowden saindo. É só pó, eu juro. E aí deixaram o cara lá, ele ficou puto. Não, aí todo mundo xingou pra caralho no Twitter. Angela Merkel tá maluca no Twitter. É um país eco de merda, mas deixaram o presidente detido no aeroporto. Não, é uma situação escrota. De absurda. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas é exatamente isso que é o negócio. Tem bomba atômica? Não tem bomba atômica. A Cristina Kirchner ficou xingando no Twitter. Foi caixa alta. E aí... Máximo que ela pode fazer igual a gente, xingar muito no Twitter. É, exato. Mas isso não. Fala sério, isso é uma sensação que eu gosto, eu me sinto bem. Eu tenho o mesmo poder gente, que uma presidente da América Latina, cara. Nós todos aqui temos o mesmo poder que. Eu acho, inclusive, que se a gente xingar no Twitter, a gente tem mais resultado do que ela. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. Mais uma coisa divulgada pelo Greenwald recentemente, que foi o PowerPoint dizendo que a NSA tinha grampeado aí, ouvido conversa telefônica da... interceptado conversa telefônica da Dilma com os assessores e que o programa deles era entender como é que funcionava a relação da Dilma com os assessores do Brasil e que o Brasil estava numa categoria de enemy, friend or problem. Né? Que categoria é essa também? Não, é uma dúvida. Não, era decisão, era ponto de decisão. Ponto de decisão. Eles não sabem se o Brasil é um país amigo, inimigo ou um problema, entendeu? A gente também não sabe, quer dizer, a gente sabe, é um problema. Na verdade, a gente sabe. Hoje o Brasil é inimigo da gente. E aí pronto. Isso bateu com força lá no Brasil. Tem uma foto, inclusive, do Obama e dos assessores ouvindo, né, essas gravações. Não viu? Não, eu não vi. Não, uma foto com o Obama e os assessores caindo na gargalhada. Muito bom. Mas o fato é que isso bateu forte em Brasília e aí começaram a reclamar mesmo. E pedindo. Foi tão sinistro que ele começou a sangrar pelo nariz. Né? Não, e a coisa mais hilária é que uma das soluções do governo, nem vou dizer da Dilma, mas uma das soluções do governo brasileiro pra isso foi pedir para os Correios fazerem um sistema de e-mail nacional que compita com Hotmail e Gmail. Eu achei excelente. Pelo amor de Deus, né? Eu vou usar. Porque os Correios usar. Já tem 300 e tantos anos de experiência enviando cartas, vamos botar eles pra fazer um sistema de e-mail. Como assim não é igual? Não, o e-mail criptografado. Não, olha só, na verdade... É um e-mail seguro. Na verdade... Tão seguro quanto os Correios. Gratuito, seguro e sem explorar os dados das pessoas. Ou seja, é impossível, porque uma das três coisas você tem que abrir mão. E sem publicidade, sem publicidade. Você tem que abrir mão de uma das três coisas, não tem como. Senão você não manda pra ninguém fora dessa rede. E tem isso também. Ninguém exato, não adianta. Ele só vai, se ele for feito e não vai ser feito direito, mas se ele for feito direito, ele só vai ser seguro enquanto ele estiver mandando de @correios pra @correios. e-mail. Se mandar de arrobas corridos pra Gmail, tanto faz. O cara lê no e-mail do tinha que ser corre e-mail. Mas na verdade, o mais assustador é que ficou claro, e eles falaram mais de uma vez, que as comunicações do governo não são criptografadas. Mas, cara, isso sempre foi claro. Você nunca teve nenhum contato com o governo, né? Não. Eu voto de vez em quando. Contato com o governo é óbvio que não são criptografadas, são feitas à moda caralho. Não. E detalhe, são licitadas e o cara que é responsável por isso foi o cara que cobrou mais barato. Ah, mas lá também. Pense sempre nisso. A licitação é o cara que cobrou mais barato que tá fazendo isso. E quem analisa o parecer técnico nessa parada não é um cara técnico, é um político. E não é só isso. A licitação, ela pode ter quaisquer aspectos técnicos necessários. Ela podia ter escrito lá, tem que ser criptografado. E aí vai cobrar barato que entregar um criptografado. Mas isso não foi feito. Os satélites da NSA são construídos por empresas. Até aí nada. Mas, cara, nós vivemos no Brasil, todos nós, a nossa vida inteira. Você já viu como é que as coisas funcionam aqui? Você realmente achava que a gente tinha uma coisa criptografada? Eu posso garantir que nem os militares têm uma parada criptografada, porque a gente não tem um satélite brasileiro de comunicação. A gente compra um satélite estrangeiro. Não, tem brasileiro, tem satélite brasileiro, pô. Cara, é só no norte. Nós compramos um satélite gringo e botamos mais em cima. Botou a bandeira na fuselagem. Nós pagamos algum outro gringo pra botar pra gente, porque a gente não pode botar satélite, a gente não conseguiu botar um. Mas construídos, a gente construiu alguns no INPE, sim, isso... Ah, fizemos e pagamos pro gringo botar lá em cima. O satélite foi na mão do gringo até ele botar ali em cima. Os caras explodiram lá o cântaro, maluco. Ninguém explodiu nada, cara. Não fala isso, Danilo. Esse desrespeito com a incompetência nacional, cara. Nós somos capazes de explodir. Faz sozinho. Pois é, eu também acho isso. Não, mas a Dilma, ela falou, teve uma outra solução da Dilma. Ou do governo. Marco Gomes não pode falar mal da Dilma. Foi, não tem nada a ver com isso. Não, Cardoso, qual foi a outra solução? Ela falou assim, enquanto os Correios não resolvem a situação dos e-mails, que é um problema seríssimo, a gente vai começar a usar máquina de escrever. Vamos imitar os russos, porque os russos disseram que vão fazer isso também. Parabéns, viu? Parabéns. A voltar a usar a máquina de escrever é assim. Dá orgulho. As ações da Olivetti, meu irmão. Uau, lá em cima, compra, cara. Compra Olivetti. Compra Olivetti como nunca. É o comentário mais maneiro. Nos anos 60... Eu não lembro se é 60 ou 70. Alguém vai me corrigir depois. Todo mundo usava aquela máquina de escrever da IBM, aquela Selectrix grandona que a gente já viu que tem um globinho que mexe. Os russos, nessa época, fizeram um sistema que grampeava essas máquinas. Então, se nos anos 60 já conseguiam grampear a máquina de escrever, hoje em dia deve ser mais fácil. Nessa mesma época, os americanos descobriram que os russos tinham comprado uma Xerox para uma embaixada. O pessoal da Xerox desenvolveu uma câmera que instalava dentro da máquina e tirava foto de tudo que era xerocado. E quem fazia manutenção era o técnico. E o técnico da Xerox não é um técnico da Xerox oficialmente. Ele é um espião americano que foi treinado pela Xerox. Ele sabia realmente ser técnico, mas ele não é um cara da Xerox. Ele era um espião e o trabalho dele era fazer a manutenção e trocar o filme da máquina. Ele era técnico daquela máquina. Né? Daquela máquina, pois é. E ninguém mais podia meter a mão na máquina, porque é óbvio que quando o cara abriu que tinha a máquina fotográfica lá dentro. O clímax desse filme é quando o cara que tem uma outra máquina da Xerox pede pra ele consertar. Um outro modelo. Aí o cara começa aí e começa a suar mesmo. E depois eles espalharam isso pelo mundo todo. Tudo que até embaixada e órgão estratégico do mundo que tinha aquele modelo da Xerox tinha uma câmera. Só no Brasil que não devia ter. Porque aqui no Brasil, o Brasil não ia contratar o técnico oficial da Xerox. Ia contratar exato. Ia pegar o cara que ia freebooter. Que porra é essa aqui? Era o faxineiro da embaixada que também... Foi assim que nem descobriu isso. Foi o nosso faxineiro que abriu a máquina e falou, que história é essa aqui? O cara que deu a ideia da máquina de escrever não foi a Dilma. Foi alguém da área chamado Paulo Bernardo, ministro das comunicações. Que beleza, cara. Olha isso. É porque ele me entende bem de comunicação, cara. A gente sabe como é que funciona. Daqui a pouco o ministro do Exército vai dizer que o Minas Gerais é o porta-aviões mais seguro do mundo. Cara, não, deixa de ser, ele não sai do porto. E ele não tem aviões, então ele não é considerado uma arma ofensiva. Não é um alvo válido. Os documentos que você vai ver agora mostram a presidente do Brasil como alvo direto de espionagem da NSA. E... que beleza, os e-mails da Dilma sendo espionados, as ligações telefônicas, SMS... Mas o e-mail da Dilma, de fato, não tem perigo nenhum, né? Da Dilma, não tem nada. Tem. Da Dilma, não. De quem manda, talvez. Da Dilma... Tá bom. Cara, o principal problema deles, a revolta deles, é que vaze a incompetência deles diretamente, né? Já vazou, né? Porque, pelo amor de Deus... Que vaze cara mais, na poeira. Que vaze mais ainda a incompetência, porque eles gostam todos de aparecer que eles sabem pra caramba, que são todos mega entendidos, e na verdade a gente vê nitidamente que isso não acontece há anos, né? E o mais engraçado é quando a Dilma vai, fica putinha. Opa, melhor não falar assim. Quando a Dilma vai, fica chateada. Fica chateada. Chateada. Bolada. Dilma bolada. Chama o embaixador pra dar explicações. O embaixador vai fazer o quê? Vai cagar na mesa dela. Caralho, eu queria ser o embaixador. Embaixador dos Estados Unidos do Brasil, né? Queria, eu queria chegar e falar assim: pô, tamo mesmo. A gente queria pior mesmo. E aí? Tu vai fazer o quê agora? O que eu acho mais ridículo disso é essa parada. Chamar o embaixador pra americano pra coisar é a mesma coisa que você, na época do colégio, chamar o fortão do colégio e falar: pô, você me deu um cascudo. Gente, por que você me deu um cascudo? Pô, apanhar de novo. Então, mas olha só. Ela, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que fazer isso. Ela não tem outra opção. A gente tem que deixar de ser ridículo e entender que, como é que o mundo funciona. Ela tem que entupar. É menos ridículo ela simplesmente entupar e falar: é, nós não concordamos com isso, mas vamos tomar nossas atitudes e ficar por isso mesmo. Não, mas é essa isso. Essa atitude de bravata, de vou chamar os americanos, vou fazer... Mas, cara, mas é assim que o mundo funciona também. Ela tem que chamar, cara. Se ela não ela chamar, que, sabe? Ela é isso, é o exemplo que a gente falou mais cedo. Ela não pode deixar passar. Mas os americanos, eles também vão fazer o teatrinho, porque, como eu já falei, espionagem é igual tirar meleca. Todo mundo faz. Mas se você é pego, todo mundo fica: ai, que nojo. E é a mesma coisa. Todo mundo espiona todo mundo. Não se enganem. Eu acho que não é todo mundo, não. Eu acho que tem gente que não tem competência. Eu acho que o Brasil não tem competência de espionar os Estados Unidos, sinceramente. Não os Estados Unidos, mas você acha que os outros países da América do Sul, putz, ali tá tudo bem. O Brasil espionar a Bolívia? Acho que sim, talvez. Mas o Brasil espionar os Estados Unidos, a Alemanha, acho que não acontece, cara. Cara, acontece em termos de espionagem de baixo escalão. Porque o cara da embaixada brasileira, que tem um amigo da embaixada nos Estados Unidos, e sai pra beber e o cara comenta: pô, o presidente da Coreia vai vir aí semana que vem. Aí ele já vai pra casa e escreve um relatóriozinho dizendo: olha, o presidente da Coreia vem aí semana que vem. De repente tem uma negociação comercial acontecendo. Espionagem não é só Snowden, Manning, descobrir coisa grande. Espionagem é você saber que tem uma reunião com uma delegação do Canadá, por exemplo, sobre aviões, e o teu país está preparando uma venda da Embraer. E você descobre isso num chope. Exatamente. Mas, aliás, Cardoso, espionagem é o nome que o outro dá. O nome que você dá é inteligência. Exatamente. Um exemplo que hoje estavam comentando, saiu a grave denúncia: Folha de São Paulo em acordo com empresa de espionagem terceirizada. Era um grupo chamado Stratfor. Aí eu fui pesquisar o que saiu no WikiLeaks. A tal empresa é uma organização de coleta de inteligência que eles pegam informação no mundo todo, compilam relatórios. E aí vendem para New York Times, Departamento de Estado, essa coisa toda. Tem uns 70 funcionários. Nos e-mails que vazaram do acordo com a Folha está contratando os serviços dos caras para mandar relatórios, e em troca eles vão mandar matérias para os caras. E eles estão discutindo porque eles querem colocar a logo da empresa em alguma parte do site da Folha. Aí eu percebi: cara, que agência de espionagem é essa que anuncia isso? Pois é. Velha pergunta de mídia. Exato. É uma coisa que a gente, sabe, não pode realmente estar surpreso. Eu fico surpreso das pessoas estarem surpresas. Surpresas, né? Porque a espionagem sempre existiu, sempre vai existir. No mundo digital vai existir a espionagem digital pra caralho. Então eu acho que é muito mais fácil. Tudo bem, gente, mas não tem nada a ver com surpresa. Tem a ver com ter as provas na sua frente, meu. Então, o problema, Marco Gomes, é isso. Veja bem, o marido bate na mulher. Você sabe de alguma forma porque você ouve. Mas se a mulher aparece de olho roxo, é sua obrigação pegar a mulher e levar na delegacia. Não pode continuar essa merda, entendeu? Não pode. Tipo assim, não é surpresa. É simplesmente você ter a prova na sua frente. É outro nível. O que eu tô falando é isso. Então, mas olha só. A diferença do seu exemplo é o seguinte: teoricamente, quando você descobre que o marido tá batendo a mulher, você tem como impedir. Nesse caso, você não tem, cara. Quando é inteligência, espionagem, ou como você queira chamar, você não tem que fazer nada, a não ser ficar que nem de uma bolada, reclamando, ou a Alemanha falando: ai, caralho, se isso for verdade, eu vou fazer acontecer. Acabou. Cadê a Alemanha? Não, porque se isso for verdade, eu vou ficar muito puto. Se vou ficar muito puta, vou ressuscitar Hitler, vai ser uma merda, caralho. Tá ali, a Alemanha quieta. Falou que ia fazer acontecer. Não tem o que fazer. Sabe por quê? Porque a Alemanha começa a gritar muito. O nego fala: ah, mas olha aqui, Alemanha, você também tá espionando todo mundo, né? Que bonito isso aqui. Não, que isso. Não. O Brasil ficou mais indignado que não espiou ninguém, né, cara? Então... Por isso que o Putin mandou ele ficar calado. Porque na hora que encher muito o saco, os americanos vão falar: ó só, vocês também espionam todo mundo. Vocês tiveram gente que trabalhou 22 anos pra vocês espionando. E a gente prendeu e, pô, para com isso. É o mesmo jogo, todo mundo joga das mesmas regras. É, então é isso, cara. A gente vai ser espionado, não tem como. Seu e-mail Obama lê todo dia, pode ter certeza. Seus Skypes. O problema, cara, é pegarem você fazendo isso, cara. É pegarem o cara com a mão na botija. Esse que é o problema. Exato. Porque vai sempre acontecer, cara. Inclusive, eu tô querendo voltar pros Estados Unidos, então tamo junto. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.